Nós temos que aprender o Spool também. Ok. Bem-vindos à 241ª sessão. Qual 241ª. O que aconteceu na última sessão que eu nem lembro? Painel lá do... Tem o painel com o Enigma. Sim, isso. Tomamos dano pra caralho. Uhum. Chegaram finalmente no painel que tinha o Enigma. Aí ela fez a proteção que a gente dá vida pra não tomar o painel dano. Que por eles não pode ser visto. E não morrer. Utilizando a runa da luz, vocês tiveram um breve vislumbre desse painel. Como vocês têm... memória eidética, vocês conseguiram memorizar o painel e até resolver como que ele funciona. E como se estivesse conectado ao painel, vocês viram uma imagem não presente ali onde vocês estão, né? Uma imagem que está distante de vocês, não tão distante agora, nós sabemos. Da grande mãe sorrindo pra vocês. E dentro do lugar, tomaram dano pra caramba. É um campo anti-magia, um campo anti-vida e anti-matéria. Um campo anti-PJs. MEI não pode entrar. A gente conseguiu ver a runa com ela ou não? Sim, na testa. Sim. Runa do primórdio. Engastada, encrustada na testa da grande mãe. Não é uma marca, é a própria pedra. Tipo do Griel. A runa do... Uhum. Que seria a testa dela. Derrodeiro indiano. Solteiro. Ok. Vocês estão no meio daquele campo anti-vida, anti-matéria, anti-magia. Tomando dano pra cacete. E fazem o quê? A gente catou o negócio e vai saindo, né? Não, ou vai resolver lá? Não catou nada. Você só viu o negócio e tá indo ainda. É, essa é a questão. Vocês querem resolver? Vocês querem resolver a grande mãe primeiro? Bom, se a gente ficar aqui dentro, a gente... Eu podia ficar aqui dentro. Vou morrer. Todo mundo. Mas eu vou mais rápido, né? Eu tenho certeza que eu vou mais rápido. Sim. O problema é se a gente sair, a gente vai dando conta que eu que derruba. Não, mas você é o Pizarral, né? Você passou pela aprovação. Entrou e saiu vivo. Eu só deve sair do outro lado, né? Acho que vai ser o primeiro, só né? Só sair do outro lado. Os menos escravos. Os escravos são bons, são os escravos fortes. Bom, passamos assim então. Vamos sair daqui dessa área. Aí a gente pensa numa estratégia melhor pra adentrar ela. Pode ser. Tá, então a gente começa a mover todo mundo junto pra sair. Pra sair. Ok, passou um turno, vocês vão tomar dano. Tá todo mundo? Paciente. Salvaguarda de Constituição, CD 75. Eu falei, nossa, lógico. Vai que eu tiro, vai que eu tiro 20, né? Vamos jogar. Esse daqui é o dadinho do rachixe, ó, se liga. Metade. Dadinho do rachixe? Rato borrachudo, se liga no rachixe. Falhei, ó. Deixa eu ver se eu tenho alguma... Falharam? Coisa que faz eu jogar a semifra de construção. Olha no aplicativo aí pra mim, então. 34D8 mais 88. Sua proteção não tá protegendo mais nada? É verdade, a minha proteção não tá protegendo mais a gente? Que proteção? Ué, a barreira de vida. A barreira de vida dentro do negócio de vida. Ah, certo. Mano, eu vou colocar aqui pra vocês que eu já era embaixo. Eu sabia que ia ser, chutinho. Você tem a proteção lá que você criou, é. Né? É. Ela tá fazendo... Tá concentrado ainda. Ok, concentrada, ela vai diminuindo, sendo vencida pelo poder da barreira. Eu vou só pegar uma pipoca no meu dedo, aleatório. No ouvido? No dedo. Ah. Então, pouco, meu Deus. Pouca coisa. Eu posso reduzir o dano a zero, eu devia ter reduzido o dano a zero. Ah, mano. Esse bagulho vai reduzir o dano também, pode te reduzir a zero também. Não, mas então, a primeira vez que eu tomei esse dano, eu devia ter reduzido a zero. É que jeito? Dá de poder invencibilidade. Ah, mas isso aí é outro ruim, né, mano? Eu não sei se aí. É um mundo primordial, né, mano? A gente tá falando. Estamos falando do poder original. Pode reduzir o dano a zero. Pode usar essa dádiva, mas não pode usar. Eu não sei se funcionaria, né, mano? Mas. Estamos falando de a origem do poder. Mas, tipo assim, a mensagem deve estar tipo jogando Homem-Aranha 1, 2, 3, aí vai aparecer origem. Ou Wolverine. Não, mas cara, eu não sei se funciona. Porque ele até tá. Mas funciona, né? Não sabe que agora, né? Sabe que é a runa do Primórdio, mas antes eu não sabia. Então eu poderia ter tentado usar, vai que. Né? Funcionaria, né? Bom, então graças a essa proteção que a Sierra está mantendo lá, eles conseguem sair de dentro da redoma. Vocês saem? Sim. Sim, não. Vocês voltam por onde vocês vieram? Sim. Sim. É, a hora que a gente está tá vindo, a gente está com a hora anti-magia, né? Ou não? Lá dentro. Ou é só a hora anti-vida? Anti-vida, anti-magia, tá. Anti-matéria. Tá. Eu queria colocar anti-movimento também, mas não rolou. Porra! É matar, não faz sentido. É. Aí como não ia chegar no painel? Faz sim, por isso que os Beholders gritam desesperadamente e morrem. Beholder, não os mano. Mas na rolagem aleatória não rolou. Bom. Vocês voltam pelo caminho que vocês vieram, é isso? Quando vocês saem lá fora. Assim que eu sair, eu já me transformo no olho de novo. Na hora que você. Assim que sai. É. Eu tenho que ficar um pouco mais pra trás da galera fazer uma barreira pra hora que a gente sair. Provavelmente se o outro estiver lá, se tiver ou se tiver de costas extraído, olhando pra entrada, não a entrada da escuridão. Tipo, ele nota que a gente. Não, tudo bem, mas tem um tempo de reação, então dá pra talvez dar um tempo de transformar. Então ficou meio atrás da galera fazendo uma barreirinha, sabe? Certo. Cabaninha, tá ligado? Você vai fazer o seguinte então, você vai jogar iniciativa e eu vou jogar percepção pro Beholder. É transformar ela mesmo. É de magia. Ah, é mágica mesmo? Por isso eu perguntei. É. Mas realmente eu sei como me transforma. Perguntei, eu consegui. Já falou, consegue. Não, tá bom. É. Nossa, eu sei como. Não sei. É, só tá aí, só faz. Iniciativa, tá? Provavelmente eu vou falar nessa percepção dele. Sua iniciativa vai ser a dificuldade da percepção dele. Iniciativa vai ser a dificuldade da percepção? Uhum. Dá 20, então. Pra ver se você reage mais rápido do que ele consegue perceber. Ah, não. Foi ruim? Sim, péssimo. Deu 17. Putz. Ele deve ter pelo menos uns 40. Pelo menos uns 40 deve ter. Pelo menos 10 tem, né? Eu não lembro quanto que era o bônus do Shadows. Não lembro quanto era o bônus dele. Não, mas 17 é baixíssimo. Mas eu acho que era 37. A percepção passiva dele já capta, já que a gente tá ali. Eu acho que aí a gente não precisa rolar no bagulho dele. Só passivo, acho que já seria o. A iniciativa dele teria que passar a passiva dele pra ele não perceber. Ou talvez se a gente tentar ajudar ele pra proteger ele, pra dificultar mais ainda. Percepção passiva é 10, mais sabedoria. Mais bônus de percepção. Mais proficiência, né? A gente tentando dificultar ali, tapando. Mais bônus de percepção. Se você tem treinada, você só uma proficiência. Se não tem, você só uma percepção. Sim. Uns 80 não, mas uns 70 deve ter percepção passiva com ela. Percepção passiva da SEGA, 70. 70, 45. Quer ver, ó? Porque eu tenho. Oh. Eu tenho 50 aqui. Ah, mais 10. Percepção. Ok, ele tem percepção. Proficiência de percepção. Então, mais a proficiência, mais 12 foi, né? Não, proficiência ainda tá aqui, É verdade, é. Tem 10, mas o... Tem 60. Não, a gente subiu um, né, de proficiência. É. Então, 61. Então, tem 51. Quanto deu aí seu teste? Hã? Quanto deu aí seu 17. Teste? 17. 17. Deu 17. Mas a gente daria algum bônus pra ele? Tô no... Você consegue dar 30 de bônus? A gente protegendo ele ali. Não, de boa. Da visão. Não tem, vocês não são heróis. Não, tem sim. Tem sim. Tem. Na verdade, não é o melhor que tem, é porque tem pau hoje. O que se prontifica aí? O que se oferece? O que se voluntaria? Nós. Esse tem dois pra cada aí. Dois, quatro, cinco, seis, sete, oito. Dá o seu. Perfeito. Eu já uso os dois pra cada, certinho? Vocês não curtiram a pipoca? Abrir mais o negócio? Não, só a nota ele tá comendo. Toma os dois. Ah, tá. Eu esqueci que vocês não tinham gostado, já ia abrir um salgadoso lá. Você tá costuma crocante. Ok. Deixa eu ver. Vocês saem de lá de dentro, daquela esfera de escuridão, anti-magia, anti-matéria, anti-tudo. Na hora que você tá no limite ali, entre o escuro e o claro, você faz a metamorfose para virar Beholder. Quando você faz isso e os outros olhos surgem em você, sua percepção fica mais apurada. Você nota, claro, para você perceber isso. Todos os 10 olhos do Beholder se arreganhando, se arregalando ante a sua transformação. Ele vira para vocês. Campo anti-magia. Ele tem campo anti-runa, né? A minha percepção, minha transformação então não é magia, é natural. Metamorfose. Natural. Natural pra fazer lá dentro, então. Então não sabia, gente, imagina, então eu posso antes. Pode ser? Não sei. Não, gostaria então, se fosse algo natural, se fosse uma habilidade que eu. Uma habilidade extraordinária que eu adquiri, gostaria então de fazer. Não, você sabia. Virou um metamorfo, mano. É porque até então nem eu já sabia, né? Sabia sim. Ah, então você não falou, pá. Porque ele queria sua reação. Segue o que eu falaria? Segue o baile. Eu falei, a hora que eu saí, eu transformei, é isso que eu não quero. Segue o baile. Beleza. Ele regala os olhos, vira pra vocês. O que aconteceu? A coisa mais. Falando com a voz do Tzamal. Eu interpretando, né? A coisa mais maravilhosa. Pode ver com seus próprios olhos o que a mãe está preparando pra gente. Faço questão, irmão. É totalmente inimaginável. Irmão, você deveria ser o pai? Se transformou num elfo? Farsante? Quem é você? Eu sou a pessoa que transita entre os dois mundos. Olhos brilhando. Eu sou a pessoa a quem a mãe confiou para que eu transitasse entre os mundos para poder trazer aliados para aquilo que está vindo. Eu entrei na escuridão e saí ileso. Você deveria confiar mais em mim. Por favor. Olhe com seus próprios olhos. É lindo que você verá o presente que a mãe está guardando pra gente. Tá. Isso aí se enquadra como enganação. Enganação, um blefe, né? É um blefe, né? Uhum. E a verdade é que ele não tá falando, né? Verdade, ele não tá falando. Tá tentando conversar através de uma mentira, então é enganação. Se fosse através de argumentos lógicos, seria diplomacia. Então rola enganação. Qual que é a carisma? Tá. Eu quero jogar então com divulgação na inspiração. Alguém poderia beneficiar com a gente? Vamos aí, por favor. Simples. Vantagem ou mais 5 pela Mará. Vantagem ou vantagem mais 5, né? Pode ser, porque o que vier de bônus aí pra mim é melhor. Isso vai ser contra a intuição dele. Vamos lá, Vintinho. Se liga no rachis. Ah, do lado, velho. Se fosse o Pissoca ali. Não, vou gastar o controle e não vou falar essa porra. Tá. Um lixo esse bagulho. Tá. Então mais 5, mais 10, 20, 23, 24, 25. 25? 25. Queimou um bom daí, pessoal? Como é? Já não foi, já foi. Do quê? Eu posso dar reação. Tirar 8 do seu teste. É um cuzão. Dado bom, hein? Puta! Um dado. Eu rejeito esse 1. Carta de armadilha. Menos 7. Sete. Aumentou 6. É, então é o seu bônus menos 1. Ok. Shadows, ele olha pra você e fala: como assim, lendo o que a grande mãe prepara para os escolhidos, para os verdadeiros? Veja com seus próprios olhos. Sairemos finalmente daqui de dentro e alcançaremos o universo, o multiverso. Glorificada seja a grande mãe Ixamal, o primeiro. Olha que nem faz isso, eu dou uma tossidinha assim sem querer. Pra justificar quem perder o fio da meada e só concordar com o que ele falar. Glorificada seja a grande mãe em seu grande propósito. Os verdadeiros dominarão o multiverso. As aberrações, os imperfeitos serão expurgados para sempre. Te dou uma dica. Você entrará, sofrerá, aguente, até o seu corpo não resistir, até você ver que sua visão não enxergará mais nada, até que seu corpo comece a desfalecer. E aí então, a visão verdadeira aparecerá. Que assim seja. Ó, primeiro, Samal, original. Glorificaremos a grande mãe. Vamos sacrificar um escravo em honra a ela. Não, eles já têm um propósito já. Escravos, afasta-se, deixe que meu irmão passe. Abre o caminho, por favor, irmão. Ele vai passando, vai entrando. Saia e volte como o outro escolhido. Os olhos dele viram pra trás, assim, 4 olhos viram na sua direção. Ele vai entrando e fala: sim, eu voltarei. Entra na escuridão. Shadows. Shadows. Não tinha falado o nome pra vocês. Shadows vai, é verdade. Menos uma. Ele pode sair a qualquer momento. Não sei se ele ficará até o final. Isso falando em mente, pessoal, tá? Se ele sair, prepare-se, porque ele vai estar bem fraco. Outro teste de enganação. Ai, salgadinha, sabe? Salgada. Pô, é outro 10, velho. Caralho, tá osso e fogo. Bom, agora foi menos. Foram 15, 20. Tem mais 5. Não, mais vantagem, perdão. É, 15. Nunca fui bom me enganar os outros. Foi 15 já. 15? É. Mas que lixo, hein? Uhum. Nunca foi bom enganar os outros. 12 no dado. Vamos ver a intuição dele. Esse daqui, ó. Vanilha, você já fez? Não sei, eu mandei no grupo. Ah, Caralho, você decorou o bagulho vendo no. Só vendo uma vez. Não, é só fazer. Ela ensinou como que faz, eu só fiz. É meio confuso aqui no meio, mas. É. Ele entra. E de lá de fora vocês escutam. Grande mãe! O sofrimento dele termina com um gorgolejo e o silêncio absoluto. Um silêncio sepulcral que toma conta dessa câmara onde vocês estão, desse túnel enorme onde vocês se encontram. O que vocês fazem? Hoje foi meio até antes disso. É, alguém pode me beneficiar com uma magia de cura, por favor? Que esse negócio, essa escuridão aí. Acho que ninguém vai beneficiar, né? Porque eu acho que tá todo mundo. Vocês também foram machucados? Sim. Mas eu também. Quem entrou primeiro? Foi eu e o Messi que entrou primeiro. Eu e o Brad que jogou ele. Você, por ser um deus, você ele... tem magia de cura? Tem. Você eu poderia, por favor, me curar todo mundo? Me curar? Eu não preciso. Tá? Ah, pegar a minha mira ali, tocar um musiquinho. Turimaço. Você é um bardo? Já foi. E por que ele deixou de ser menestrel? Porque Deus abriu a benedição. Não, é porque... Depois disso, eu consegui sentir a energia fluindo no meu sangue. E aí eu comecei a treinar o caminho do Zargon. Eu não tive esse despertar. Só meu irmão. Espero que você não seja como ele. Embora o cheiro de azul fique impregnado na sua pele. É. Ozônio. E aí eu faço, então. Vocês estão bem queridos, né? Porra! Eu sou mago, né, velho? Ah, então, ó. 10d6, eu te mato. Já. Ou no cura o inteiro. Então, enquanto vocês estão conversando aí, pode dividir entre vocês os 700 de cura. Cura o máximo que vocês conseguirem. Tá salgada. 460 de dano. Meus lábios murcharam. 221 de dano, quase minha vida toda. 460, 221, 680. Eu curo 20, só que eu tenho 30 de regeneração. Então pode ficar aqui que eu vou ficar de boa. Ah, eu tenho 10 de regeneração. Eu tô tranquilo, eu só me transformo em outra coisa. É, curei 20 aqui. Não, vou curar 50, né? Porque passou um turno. Bom, provavelmente o Shadows. Passou um turno e também curo 10. Shadows. Então, 450. Você que falou que a galera só é mental, tá? Certo. Provavelmente Shadows ele sucumbiu. Então me cura 400. Tá. É triste, mas eu preferi não entrar em confronto com esse ser. Ele parece ser bem poderoso. Pelo menos é frente, eu peguei pela traseira. Todo mundo tem um outro craft. Pode esquecer a força. É a força? É. Como assim? É, magos não fazem muita musculação. Não, ainda mais sendo elfo. É. O bracinho parece um bracinho na mão. Posso de vidro? Mal é mal consigo carregar minha mochila. Ainda bem que ele não tirou de espaço no negócio. Eu posso te ajudar. Por quê? Toma. Eu pego que abre meu buraco portátil. Acho que isso aqui vai te ajudar. Toma. Um cinto de força mais 6. Os anões costumavam fazer isso. Caramba, você tem tudo isso de cinto na bolsa? Tenho. Porra. Você não viu nada, parceiro. Se você é só um 5 mais 6, você não sempre mais tá bom. É, mais 6 é o que você conseguiu contar. Tem mais, você vai pra baixo ainda. Mas quer dizer, cara? É, meu apelido. Beleza, pode chamar de cima. Mas. Eu não tenho por que eu usar o cinto na força, eu sou humano. Exatamente. É só pra você. Tirar uma das suas fraquezas. Eu vi tudo isso. Tá bom. Obrigado. É só colocar? É, vai demorar um pouquinho pra fazer efeito. Daqui a pouco você vai. Tá, mas tem algum problema se eu colocar ele depois que eu peguei essa forte numa redonda? Só vai ficar parecendo uma bandana de demolder. Eu tô assistindo o quanto, né? É preferível na forma élfica. Depois ele se ajusta. É, inspiração pra vocês dois. Se transforma, coloca o cinto e transforma. Tá? Ok. Eu tenho mais algumas coisas aqui, se vocês quiserem. Acho que espadas vocês não usam. o que vocês sabem sobre a Cabeça de Solidão? Porque eu praticamente nunca vi aquilo na minha vida. Ô, Gé, até que ponto eu vi as inscrições, até que ponto eu vi a Grande Mãe com a joia? Como assim, até que ponto? Tudo. Viu tudo. É que eu achei que fosse um vislumbre de algum canto, que não sei. Que é um também? Não. Tava aqui, eu tava lá no fundão. Tipo isso. Tá bom também, né? É tipo assim, quando você olha pro sol por um certo tempo, você fecha os olhos e continua vendo a imagem dele. É tipo isso. Na hora que deu aquele flash da runa da luz, que iluminou o painel, e o painel e tudo se apagou de novo, né? Primeiro, a imagem do painel ficou impregnada na mente de vocês, e antes da escuridão se tornar absoluta novamente, vocês viram a imagem da Grande Mãe. Ela tava à frente do painel. À frente do painel. O que vocês sabem daquela negócio que tinha aquilo lá que é a joia? Isso, tipo do Griel. Griel tá solto? Griel. Todo mundo tava nos tubinhos e tá solto agora. Nem todo mundo, é só o Draconato, a Gnoma. Na verdade, os dois Draconatos e a Gnoma. Dos NPCs. É, tá com a gente. Mas o Griel, os nossos também tá com a gente. É. O grupo tá completo. Tá, mas Kurama tá solto, os bichos da cera que tava o Kurama no tubinho, Kurama, né? Eu coloquei no tubinho. É. O Kurama tá solto. Tem o Kurama solto? Sim. Então Kurama, o Griel. Tá, Kurama, Griel, os dois Draconato e a Gnoma. Isso, é que os outros são muito perdidos e ainda estão lá. Os dois Draconato que você diz é a menina que tava presa. E o Paladino. Isso. Paladino. Toma, Paladino. Vai te ajudar. Toma o Paladino. Paladai, né? Um cinto de força mais 6 aí. Opa! Todo mundo aqui. O dragão tá distribuindo. Ele agradece. Coloca o cinto e ele fala: incrível, me sinto mais forte. Aumenta mais 6 na força, né? Mas demora quanto pra. Uma hora pra tomar. A princípio, pra tomar. É que. É um pouco de diferente sentir a energia que emana da runa do Griel. Porque olhando a olho nu, ele é um item muito trivial. Só que o que vem daqui lá é um negócio muito bizarro. É porque depende do usuário. Eu acho que eu praticamente, em todas as minhas andanças, acho que eu nunca senti tamanho de um poder ou um poder que emanasse daquela forma. Ah, é, porque ela tem primórdio, é a runa que ela tem. Não sei se vocês conseguem entender ou não. Runa do primórdio? Isso, teoricamente é a primeira runa. É a mais poderosa de todas, imagino eu, em questão de poder. 36 é quanto de bom. Isso quer dizer então que de alguma forma pode beneficiar as que vocês têm? Sim, certeza. Interessante. Você sabe que somar tudo primórdio? 18 não. 13. 13? Não. Você sabe da runa, por exemplo. Acontece assim, Lucas. Tira 10, divide por 2. Menos 10 dá 26, divide por 2 dá 13. Ele é de velocidade. Né? A gente sabe que ela aumenta a velocidade do espelho, certo? Ah, o primórdio ele tá ligado a tudo. É como se tudo fosse feito de primórdio a princípio. Eu tô falando aqui, se tiver uma coisa errada, você fala, tá, amor? Estou usando o conceito de mage aqui. Pode usar. Então, é uma runa que, tipo, todas as runas vieram dela. Se você pegar primórdio e dividir em várias coisas, você vai ter as outras runas. Entendeu? Certo. Então, e ela é uma fonte de poder bruto muito grande. É como se nós colocássemos a luz do sol num prisma e ela se dividisse em todas as outras cores? É isso aí. Boa dedução. Carim. Sua incrível. Sim, é sensacional. E aquilo que você fez lá, aquela proteção, é. A partir da runa, né? Uhum. Percebi. É uma magia muito mais forte que qualquer uma que o Lucano tem usado na gente. Ou o Loan. Você conseguiria fazer ela com uma potência maior para que conseguíssemos ficar por mais tempo ali? Maior? Já quase não consegui fazer aquela. Não, mas o poder de fogo necessário para fazer isso, ainda mais ali dentro, onde é tão opressivo. Sim, acho que tá alguma coisa que é, caiu um tibar, mas não tem problema, já tô acostumado. É tanto, né? É tanto, às vezes o. Às vezes cai, não tem problema. Só quando uma pessoa entra num lago e ela sai e vai andando, vai pingando, assim ele vai pingando moeda. É. Só vê os mendigos atrás dela. Eu já falei que você lembra um pouco da mãe. Tudo grudado nos bagulhos. Não, mas é porque eu não fico muito olhando a forma normal, então as pessoas não sabem do que eu tenho. Na verdade, eu lembro de você. Uma vez que eu fui pra Carvalho quebrado, e aí só tá falando com canhola. Isso, porque ela é minha mestra. Não, sim, mas é que eu lembro da sua. Era outra forma. É, era essa forma. Aí eu volto eu. E também porque tinha uns mortos-vivos nos fortes, nada? É. Mas enfim. Vocês. Todos vocês conseguem usar a mesma runa que ela? O mesmo poder da runa que ela? Não. Não? Porque se tivessem mais usuários que usassem esse poder, poderia fazer com que essa proteção fosse mais forte. Sim. Se eu não me engano, acho que só o Briel tem a mesmo treinamento de runas que eu. Então, a que eu usei específica lá dentro, eu sei que o Brial tem. E eu acho que a Lisbeth também tem. Então somos só três que temos essa runa. Você também tem, amor? Só os elementais. E a da alma. Vida e específica da alma. Da alma. É, porque eu usei vida lá dentro, né? Então, eu tava com uma tábua de gente, eu falei, vou usar a vida aqui pra contrapor. Muito sagaz. Inspiração. E se fizéssemos, então... uma proteção, óbvio. Igual que foi feito por você, foi com numa escala de 10 vezes. Seria muito bom, mas você vai conseguir esse poder todo? Entre vocês não conseguem canalizar um poder? Concentrar um poder? Como se fosse... Sabe quando você cria uma muralha prismática? E cada cor tem um efeito? Conheço o conceito, mas nunca criei uma muralha prismática. Imagina que você está criando um globo de proteção, e você faz várias camadas, então vai dificultar. Vamos injetar o que é 10? Essa força de experiência. Entendeu? Vamos injetar o que foi calculado. Uma 10? Proteção em várias camadas, é isso? É, força, proficiência. Ou então uma camada única e o dado. Mais soma forte. 3, aí tudo que tem força aí. Ó, o Celerim, por ser um deus entre nós, o poder divino dele canalizado pode ser que. Não sei, é só suposição, porque eu não conheço de fato essas runas, tá? Mas pode ser que o poder dele, de Deus, nos beneficie muito bem. Onde você tem rola dado, certeza, né? É proficiência e atributo só. Quando não rola dado, tipo dificuldade, é proficiência e atributo mais 8. O seu poder, tipo CD pra magia, essas coisas. Para que possamos criar essa proteção mais forte. Ou em cima de dos usuários, né? Tá, vamos só. Ainda nessa mesma conclusão. Jogar meu poder como? A gente canaliza o poder. Você já trabalhou a mana. Sabe o conceito da mana. A energia aqui que acerta. Imagina que a gente é cercado por uma energia da vida, entendeu? E a gente puxa essa energia para nos beneficiar de alguma forma. No caso, criar magia. Certo? É como se fosse um combustível para os usuários de magia. A gente pode concentrar essa mana, só que no caso a mana ela vai vir da runa, da vida, enquanto isso vem do seu poder divino, cara, entendeu? E aí eu uso o poder arcano, o Murray usa... O que você pode usar? Fúria. Pode ser, a gente pode canalizar a fúria. Ah, é, a fúria, exato. Eu imagino que é a maior fonte de poder dele. Só puxando. Só puxando? Não, não é desse jeito. O Grial pode... Faz assim, Murray. O Grial não pode me ajudar usando a runa e a Lisbeth também. E ela, por ser uma paladina, eu tenho certeza que ela deve ter mais de proteção. Não sei se é nível de runa, mas pode ser que evite com que caiamos em campo. É, você pode ter um lado de batalha, agora parece que é perdida. Tá. Mas a questão é, a gente vai resolver primeiro aqui ou primeiro a Grande Mãe? A Grande Mãe, né? Então, eu vi que tem lá no fundo tem um painel. Isso. Se a gente entrar, a gente pode cancelar esse campo que a gente não quer carro mesmo pro guarda. Imagina se a gente batendo, a gente desconcentrando ela, já resolva. Você precisa desconcentrar ela? É. Então a gente tem que bolar um plano pra tirar a concentração dela pra que alguém consiga resolver o enigma. Não, o enigma a gente já resolveu. Tá, mas é nesse meio tempo de chegar, porque a gente não sabe. Se esse enigma vai transportar a gente, se vai abrir uma passagem. Uma pessoa que poderia fazer isso. Olhinhos, sabe? Que já sabe. Tudo ao redor. Tudo ao redor tem olhinhos. Eu tô fitando. Tentando descobrir um que tem a conexão com ela. De que forma? Então precisa pegar um. Tipo um sistema nervoso. não matar ela, mas tem que brincar com ela. Exato. Não, tudo bem, mas de que forma você está tentando deduzir isso? Dedução pura? Pensei isso. Algum a gente que seja mais agitado. Matar ela é inviável. Tem um comportamento diferente dos outros. É pegar a runa. Eu lembro que ela usava os campos de magia de runa, por ser a grande mãe. Nem todos os homens tinham isso. Vocês sabem como arrancar da força bruta? Eu vou ficar passando por uma vez procurando algum item. Fazendo a cara dele uma vez. Ok. Você vai deliberadamente procurar um olho que tenha isso. Isso sabe perto. Enviado do nada. Enviado do nada, quase que a gente... O que ele fez com quais... De força bruta também. Se eu não me engano, foi, ô amor, lembra essa minha memória aqui? Quando a gente tá voltando com a Lady Vestido Mal. Aquela gosminha preta que uma vez grudou no Griel e quase arrancou a runa dele, quase arrancou na Força Bruta? Quando a gente tava lá no... Como é que foi? Simbiose. Pandemônio? É no Pandemônio. É isso mesmo. Foi. Tentou arrancar, simplesmente. Na Força Bruta. Ele quase conseguiu. Quase conseguiu. É, então na Força Bruta rola. E a gente tem alguém de muita força aqui. Amor. Se a gente distrair ela, você consegue... Assim, qual a garantia que a gente tem? Que a gente vai distrair ela e ela vai parar de usar essa runa? Não, a gente não é uma questão só distrair. É que nem uma magia concentrada. Precisa de uma coisa mais forte do que você tá fazendo com a sua magia. Entendeu? Certo. É como desconcentrar ela de uma magia. Não é só desfocar a atenção. Uma pancada bem doída. Você consegue, amor? Ah, uma pancada bem doída sim, mas eu imagino que ela é difícil de distrair. Sim, mas acredito que com ali magias não vão funcionar, então. É, por isso que tem você. É você é o usuário da runa da fúria. Sim. Você consegue então canalizar esse poder e arrancar da testa dela com essa runa? A gente pode deixar essa missão pra você? Enquanto a gente distrai ela? Tentar, né? A gente pode ir pra combate com ela e. Usei dessa forma, mas. Mas é uma questão, a gente vai saber que essa batalha a gente não ganha, não, galera. É pegar a runa e ir embora. Eu acho inviável tentar matar ela. Eu já preparo o teleporte que pegou a runa e teleporta de pá. Eu já não queria batalhar com esse aqui, porque eu sei. Sim. Né? Então façamos assim. Criamos a nossa proteção, nossa barreira. Mas aí a gente tem que vir pra cá, né? Porque se a gente pegar a runa, talvez não precise ficar. Se ela não tem mais a runa, ela não tem mais o campo. Se ela tem a proteção de entrar, runa, né? Nossas runas, não, por não, mais não, que seja. Ela não tá aqui. Pera. A escuridão que tá. Gente. Ali. Ah, você falou que é o poder da runa. Certo. Isso. Se você desconcentrar o poder dela, não vai ter mais escuridão. Não vai precisar da proteção. É. Mas a gente não tem que adentrar? Não, porque aí ela perde a concentração com a magia. Perdeu a concentração com a magia. Se a gente pegar a runa, não é vai ter como criar de novo a runa. Uma névoa pesada nele. Então vocês querem desconcentrar ela daqui mesmo? Não, a gente tem que ir até lá pra pegar a runa de qualquer jeito. A gente tem que pegar a runa. Mas pra pegar a runa, a gente não tem que entrar na escuridão. Como não? A gente tem que ir até ela. Ela não tá aí. Foi só um deslumbre que a gente viu. Ah, achei que ela tá vendo na frente. Não! De novo! É o que eu tava perguntando pra você. Ó, depois você vai ver na gravação, eu perguntei assim: então quer dizer que o painel tá atrás, ela tá na frente? Aí você falou: ela apareceu na frente. Mas ela não tá lá. Mas foi tipo uma ilusão. É só pra gente saber que é ela que tá concentrada. De novo, quando você olha pro sol e você fecha os olhos, você vê a imagem. É a mesma coisa. Eu achei que ela tava ali nessa escuridão. Viu Jesus na goiabeira. Ela não tá fisicamente ali. Não, então eu sou uma ilusão dela. Então, semana passada foi a mesma confusão. Ela não tá lá fisicamente. É pra manter a consistência do personagem. Tem que errar com consistência. Tem que errar com consistência, né? Tá, então vamos até lá. Então. É, vamos ter que ir até lá. Vocês estão confabulando, o Celerinho ele tá se aproximando e cutucando olhinhos e examinando os olhos que estão ao redor ali. Celerinho, os olhos começam a reagir ante a sua examinação. Tá? Primeiro de tudo, você vai rolar pra mim 3 vezes D10, D12. Não, não tem como eu vou colocar na minha vida. Mas eu vou fazer um campo de runa. Ok. Então, se você for 10, 1 e 3. Em cima, a sua runa funciona. Uhum. Eu não estou focado. Uhum. Passo tá. Por favor. Eita. Olha. 1, 3 e 10. Tá? Uma sequência. Na verdade, eu vou ser muito fosse afetado pelo poder dela de imediato. Vamos na outra sequência. 10. Vai jogar uma salvaguarda de constituição CD55. É. Raio. Todos são raios. Tá. Normal. Só vai em qualquer lugar. Os raios vão rebater em você? É. Tudo que é raio rebate. Ok, joga um D100. Os dois primeiros é válido isso, o terceiro não sei. 63. E um só. Só os dois primeiros. Não, só o primeiro. Só o terceiro raio que acontece isso. Só uma vez, sabe? 63. Esse aqui não é raio. Tá, então qual é a... É míssil mágico. Tá, e anula também. Anula também, né? Me piorou. Só para. Um dos raios lança um raio paralisante em você que rebate e vai pra parede. O outro dispara um raio de desintegração. E o terceiro dispara vários mísseis mágicos em você. Que eles vão bater na sua carapaça sem causar qualquer dano a você. Encontrei uma conexão com a grande mãe. Alguém quer saber onde ela tá ou quer tentar desconcentrar ela daqui? Cuidado com esses raios aí, velho. Precisamos da runa de qualquer jeito. Tá, mas a gente pode desconcentrar, usar o painel e depois pegar a runa também. Pode ser. É uma economia de tempo se a gente conseguir. Ok. Mas a gente não tem. Se você tentar arrancar um olhinho, eles vão pra dentro da parede? É, eu vi isso uma vez. Não tem garantia de tempo. Esse foi que legal! Então, a gente não tem a garantia também de quanto tempo a gente teria pra poder resolver isso daí. Esse homem tá me atacando aqui, ele é. É um dos tentáculos da grande mãe. Certo, mas. Vou tentar bater nela. Vai desconcentrar ela. Da última vez eu consegui. Beleza, mas ela vai fazer o bagulho de novo. Acertar ela. Só que eu só queria a minha. Provavelmente ela vai mandar soldados pra cá. Conta mais. E eu vou tentar jogar alguma coisa aí. A gente pode jogar alguma magia, alguma coisa aqui. A gente jogar direto nela? É, tipo, aí direto nela. Eu acho melhor a gente ir atrás da runa primeiro. Se for um tentáculo dela mesmo. Depois vim resolver aqui. É isso, é dela mesmo. Joga um D20 alguém. Resolvendo aqui primeiro, talvez quando a gente for atrás, a gente saindo daqui, a gente pode enfrentar um combate que a gente não fez. Não, a gente vai enfrentar um combate porque não. É, a gente vai ter que usar pegar a runa depois. Sim, mas é um combate com ela é uma coisa. Agora, sair daqui. Só. Encontrar um monte de roda aqui, porque não, provavelmente se a gente conseguir. Ah, não, eu tô falando assim, depois do enigma. Desconcentrar ela, a gente vai ter um certo tempo pra poder resolver isso aí e adentrar ali dentro. Até ela recuperar a concentração e ativar o campo de volta. Porque a coisa vai abrir um buraco aqui e rodar direto nela. Não, de jeito saiu. É, então aí. Porque eu acredito que ela não vai aceitar numa boa isso e vai mandar soldados atrás. Outros raios, outros olhos disparam raios no celeirinho. Os raios vão sendo rebatidos. Eu quero ver se eu vou acertar ela. Já sei, já, né? É, um ou 5 já rebate. Tá difícil esse D6, hein? Pelo amor de Deus. Um rebateu nela. Um rebateu nela? É. Ok. Terceiro. Outros raios são disparados e você vão disparando aleatoriamente e um dos raios rebate em você e volta diretamente contra aquele olho. Quando volta diretamente contra aquele olho, vocês sentem a caverna vibrando. É como se o olho emitisse um grunhido. Ele se fecha, retrai pra dentro da parede, se mescla à rocha da parede. Quando isso acontece, tudo começa a tremer e vocês ficam estáticos. É, joga um D. 8. 3. 3? Ok. Vou espirrar. Aqui. Não funcionou. É abacaxi. Oh, não fala abacaxi, que eu lembro do refri de abacaxi que eu esqueci em casa. Não. Bom. Vocês ficam estáticos. Param de se mover. O que tá acontecendo aqui, velho? É como se a densidade do ar ao redor de vocês aumentasse assim, inconcebivelmente, tornando um simples ato de respirar difícil para vocês. Vocês estão agora num campo antimovimento. Tá, porra. A comunicação telepática está funcionando normalmente, mas até o simples ato de respirar ou mover a boca para falar é difícil para vocês. Tentar mover um braço, então, quase impossível. Para isso, é necessário uma salvaguarda de força, dificuldade 55. Vou ficar ali eternamente. Eu só... O que, que vocês fazem? Eu só dou uma olhada pra minha mão. Ativar o anel do elfo do Mr. Step. Mr. Step? É. Todo mundo tem, menos o menininho ali. Vou fazer o segundo throw aqui de first. Crítico. Crítico? Tô me movendo. Ó. Oh. Já tá se movendo, mas se movendo com dificuldade. Só numa piscina. Tá numa piscina. Celerin, você ativa o anel de Mist Step. Ele funciona. Porém, você se move apenas um quarto da distância. É infinito, então tá de boa. Tá, joga um D10 pra mim. Aliás, dois D10. Você sempre pega a cartinha? Pode pegar. Soma. Soma. Deu 16. 16? 38, cara. Ok. Tá beleza. Você fica dando Misty Step até sair desse campo? Ah, se eu conseguir ver os limites, né? Ver onde eu consigo andar ou não. Você tem como enxergar isso funcionando? Não. Ou só. Só tentar mexer. Tá, você vai indo. Tá? São 16 quadrados de 1,5 metro. O que vai dar 16 mais 8, 24 metros de raio. Cada Mist Step tá andando 4 metros e meio. Isso é um quarto. Então dá 6 turnos. 6 turnos. Vai de pouquinho em pouquinho e você consegue sair do negócio. Quando você finalmente sai, você nota que você tá 24 metros e todo mundo tá lá paralisado lá no centro. Isso é meio complicado. Eu não consigo, não. Ah, já sei. Eu me destransformo já. Uhum. Eu não consigo me mexer. Não. Eu consigo chamar minha vassoura? Onde que tá essa vassoura? Não faço ideia também. Eu não sabia nem que eu jogava meu personagem. É. É fé no meu ramo, não sei. Sabe, vai? Ui. Chamar a vassoura você consegue, se ela vai vir ou não. Essa vassoura, ela ficava normalmente com você? Sim. Antes do cajado. Agora ando com o cajado. O que você fez com a vassoura na época? Não, eu vou usar mais normal. Então a vassoura tá do seu lado aí. Então beleza, eu posso estar com a vassoura e com o cajado. Aham. Uhum. Beleza. Essa vassoura, se eu conseguir usar a vassoura, então eu vou acionar a L e vou indo até o Selim. Se não conseguir, eu vou usar mãos mágicas, vou pôr a vassoura embaixo dele, aí você ativa a vassoura. Não precisa descer. Será que a vassoura consegue se mover? A gente tem um tapete também, se vocês quiserem. Eu acho que são três. Tem uma tapeçaria ali. Porque ela não tem, filho. Tem um antiquário ali. Ela perguntou, vocês sabem? Ah, tem um antiquário aqui. Tem dois tapetes. Puta, como é que essa porra desse item vai rolar uma salvaguarda de força agora, a próxima não, vez? Esse é o X. Ah, ele tem força, não tem na ficha de item? Vê na magia Animate Object. Animate Object é uma boa ideia. Porque ela tem. Porque a vassoura em si não vai ter. Eu acho que tem destreza e força dos itens. Vamos ver. Eu consigo pegar consigo alguém e levar? Não dá. Ou com certeza não passa. É, não vai passar. O que foi? Conseguiria pegar alguém e levar? Sim, consegue. Qualquer coisa eu pego ele e levo. Tá chutando igual bola. Você já tá transformado de roupa, né? Eu pego assim, ó. Tô acelerinho! Joga bola de praia. Tá, a vassoura é um objeto médio. Força 10. Oh, é bom, seu teste mais 0. Tá 55 andada. Tá, como seus itens foram todos aprimorados, vamos considerar que a sua vassoura tem força 20. Não passa. Tá. A vassoura também não consegue se mover. Me transforma em beholder, vou fazer o inverso. Se ele tá 24 metros de mim, uhum. Eu vou usar a telecinesa nele, e ao invés de eu puxar ele, eu vou me puxar. Ok. A telecinesa você tem um bônus de força. Cadê? Você vai rolar um teste de força também. De acordo com a magia telecinésia. porque senão você vai me puxar já. É, melhor fazer isso. É. Eu dou uma porcinha pra ele, empurrando ele na direção do celeirinho quando ele usa certo, o telecinese. Certo, você vai ajudando. Na verdade, eu tô usando o telecinese em mim mesmo, né? É, eu tô usando o telecinese em mim mesmo, então o teste é existido contra mim. E você tem uma gravidade. Telecinese. Eu posso falhar automaticamente pra poder ir até ele. Eu tô jogando uma bola. Talvez uma salvaguarda de força, você pode jogar uma jogada de ataque mágico. Agora ficou fácil, hein? E 55 CA? É, só que ele tem. Tu não tem 30 e pouco? Mas como que eu faço jogada de ataque mágico? É como se fosse. O meu nível de personagem? Não, proficiência, é... mais um bônus de inteligência. Mais um D20. Mais 8. Tá, então eu tenho 11, mais 14, 25. 25. Mais o. D20 normal, porque vai ter. Você tem mais 7 pontos de dragões também. Então, você conseguiu ter os dragões também. Sim. Tá mais 5. Mais 5. Mais 5, então já são 30. 30. É isso. Passa 55 é difícil. Não, eu tinha tirar 25 aqui. Pô, mas o bônus deu empurrando ele. Então, você tá empurrando também? Empurra ele. Boa. Tipo como se estivesse jogando uma bola de praia pro celeirinho. Ok, telecinese você consegue se mexer quantos metros? Na verdade eu não consigo me mexer. 6 metros. Eu consigo jogar a pessoa no teste. Deixa eu ver. Não, é o tanto que você consegue mover. Ah, você consegue jogar em você mesmo. 9 metros dá pra mover com telecinese. 9 metros. Então, passando no teste, consegue se mover o seu deslocamento normal. É isso? Uhum. É isso aí. Então, são 24 metros. Sim. Divide por 9. 3 turnos. Então, são 3 testes, 3 testes. Aliás, você tá ajudando. Então, cada vez que você passa no teste, você dá vantagem pra ele. Acho que mesmo com vantagem, se der mais 5, eu não passo. É 25, eu tenho 5. Tem que tirar 25 no D20 pra passar. É a vida. É a vida não. Então, vamos pensar em outra coisa. Na verdade... Na vez da vantagem... Eu posso fazer outra coisa. Pode, sempre. Como eu tô com meus itens incorporados a mim, certo? Uhum. Eu consigo ativá-los eles a partir disso, né? Certo. Depende do item, uma poção não. Não. Itens vestíveis estão ativos. No caso, eu poderia. Tô de beholder. Fiz a telecinese no celeirinho. Tô agarrado a ele e tô começando a puxar ele, só não tenho força suficiente. Ativo o cajado pra dar baforada, pra baforada me impulsionar. Não funciona. Não. Tá. Aquela magia. Toda vez que eu for andar, eu vou ter que fazer um salvaguarda? Sim. Eu achei que era mais alta. Ah, então eu faço passo das brusas. Eu tenho conhecimento. Eu conheço todas as magias. Então eu faço passo das brusas. Achei que era um nível maior. Eu não consigo andar. Eu não consegui andar. Faço passo das brusas então. Isso tem componente somático? Não matéria. Ali seria. Vê se tem componente gestual. Estaria como ali, Jeff? Muita dificuldade, é como se você estivesse se movimentando dentro de uma piscina de mercúrio líquido. Você pula no mercúrio já? É igualzinho. Ah, sobrou o termômetro e já tá no chão. Bota termômetro nisso, hein? Bota mercúrio. Mas o termômetro é eletrônico. Ok, mas que tem nos postinhos, tem um grandão. Caraca! Ó, componente só verbal. Esse step funciona. Então, tipo, meu deslocamento 12 ali, vou mover. 2 quadrados. Todo mundo chega nesse turno por causa das minhas. Só fica um fazer até lá. É, eu tenho o anel também, só que eu vou. Mandar um pouquinho. Só ativar e. Beleza, vocês usam esse step e saem então. Sim. Ok. Vai dar pra pegar no olhinho dele e puxar ele junto? Com o step? O olhinho? Ele tem magia? Ele tem magia? Você tem magia? Eu tentei usar a magia, mas dessa vez ela não sentiu. Bom, vocês conseguem sair então do campo de movimento. Mas eu também não sei que raio que eu refleti. De alguma forma vocês tiram os NPCs de lá também. Faz um iru-iru. Faz um iru-iru, exato, boa. Ok, inspiração. É o mais simples do mundo. primeira da porra. Beleza. Fora desse local, o que vocês fazem? É, tem mais algum módulo pra poder localizá-la? É, eu tentei jogar uma magia nela, mas aí ela foi. Bem, a gente sabe como ela é, né? Redonda, cheia de não, ela. Sabe como que ela é? Redonda, cheia de oi. Eu acho que ela deve ser imune, assim como o Grial é também. Uma evidência? Ela é imune? O Grial é? Ah, vamos tentar ou não, a gente já tem. Imune é quê? A magia de localização. Ah, tá. Ele pegou o Epic Boom. Ah, não sei, vai que ela não é. Mas a Nisbeth pode usar evidência com a espada e descobrir onde ela tá. E aí a gente pode dar um teleporte pra lá. É por isso que eu queria a imagem dela. Pode ser. Com a evidência fica melhor, porque eu conheço a sala também. Sim, aí dá pra. Visão além do alcance? Mas não é a espada do teu que tem. Ah, é, não, mas tem ela tem a magia mesmo. Ela tem a lágrima. Eu sabia que algum item de ar que usava. A lágrima que o cara dá isso pra ela. Além do BG. Evidência vem do BG, na verdade. É um poder de teatro, mas tudo bem. Comunhão. Comunhão de bens, pronto. Você é BG de jogador louco. Não, a inspiração foi Joana Dark. Né? Não era bruxa também? Não, foi quem mandou. Não, ela tinha visões assim no background dela. É, então por 1700 é considerada bruxa. É. Né? Tipo isso. Então, outra coisa, ela faz a evidência e a gente vai dar lá. É, vai descobrir onde é. Caralho, que background foda. O personagem teve evidência, teve visões, tacam ele na fogueira, considerando que é uma bruxa, né? Ele queima, só que ressurge como paladino de teatros. Minha bruxa mesmo. Só confirmou. Para este personagem um dia. O Ene só finge queimar, né? Porque ele é imune a fogo. Não, queima e morre. Só que não é a morte final do personagem, porque ele te ata. E tem aquele poder de imortalidade. É, só morre de uma maneira específica. Fogo na costela. Morre com de um choque elétrico. Assistiu Adão Negro? Puta, tem que assistir, cara. Tá bom pra caralho. Então vamos fazer isso então. E o que é isso? Primeiro é vai usar a evidência. Elizabeth vai usar a evidência. É, aí não sei se ela consegue tomar de porra ou não. É o plano dela, vai saber. Ok. Tem evidência, né? Evidência, a grande mãe tem que fazer um save em Tron, não é? Nossa, faz tempo que eu uso essa magia que eu não lembro. Eu também não tô tendo ideia. Como é que é o nome da magia? Scrimes? Scrying? Não. Scry é muito alto, né? Eu não faço ideia. Mas pode ser. Na real, a evidência que ela faz tá bem bufada. É, quinto nível. É, essa daí é a voz que ela corta. É, porque paladino só consegue usar magia até quinto nível. Sim. Wisdom saving throw. Ele tem fala, né? Demonstrado com o meu. Qual outro jeito? Vamos tentar um pouquinho de criatura. Uma hora. É, mas é save de Wisdom também. Eu acho que não, é locate. É locate? É só da Estiva? É. Exatamente. A criatura está muito longe a nordeste. Vou pegar a ficha do avatar da grande mãe aqui. Não, fica um negocinho, você está sem ido. Ah, tu chama isso assim, é. Vamos lá. O avatar da grande mãe com o teu avatar de. Invocado. Pode ficar lá. Great Mother Avatar. É. Blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Cadê? último atributo da terceira é igual... Tem taco 5. Tacos. É, então você tira 10, divide por 2. E burrito. E é isso aí. Como tira 10, divide por 2, é isso aí? É, conversão, né? Mas aí vai ficar negativo. É, exato. É só intenção. Palhaço. Não. Anotei uma conversão que eu criei aqui. Deixa eu só ver onde que eu anotei. Se esqueceu, vai ter que usar a conversão do, do Gui. Quietinho aí. Foi de boa. Onde que eu anotei a forma de converter? Não são as magias. Gente, só que tem pressão alta com esse salgadinho, tá fodido. Tá salgado mesmo. Não, não, não, é pipoca salgada, ué. É da pipoca ela doce, tem, mas ela é parece salgada. Pipoca doce, ela tem cheiro de pipoca doce e é salgada? É tipo suco no Chaves. É, é basicamente. A base é a mesma pipoca, pipoca de milho de canjica. É, só não... que ao invés de temperar com açúcar, ela é temperada eu com não sal. Peguei, eu achei que era doce mesmo, porque eu não gosto dessa pipoca doce. Não, ela é salgada. Pode comer, é boa. Não tem piruá, não tem pelinha. Mas é salgada. É boa, né? Não, é salgada mesmo. Não, a gente não tava te zoando, cara. Esse. Não, é porque. Achei. Igual assim, a pipoca doce, inclusive o cheiro. CA, é PV, bônus de ataque. Ô, amor, a que distância eu vi a imagem da grande mãe? A que distância você viu a imagem da grande mãe? 20 metros, nem isso. A sala é pequena, né? E ela tá mais perto. Viu a ilusão da grande mãe ali na sala do. Você quer saber o tamanho do campo ali? Eu quero, não, eu quero saber a que distância a imagem da grande mãe tava da gente. Pertinho? Encostando na área. Não. Por quê? Porque... é relevante? É. Pra magia é. Tá, eu vou dizer a distância certinha então. Ó, oh, porque eu preciso já ter visto uma. É, se eu vou fazer uma criatura específica. Joga 2d10. Eita, triste. Então, já tem. Joga 2d10. Não, joga 2, 4, 2, 2. Não, eu preciso tirar um 10 2, e um 9 pra estar a 9 metros. Nossa, soma. É? É. 70. Ou 0,7, não sei. 70? Não, é um D10. 2D10. 17. 17. 70 vezes 1,5 metro de raio. Tá certinha você. 105 metros de raio tem o, é que o campo antimatéria ali. D10, D10. Tá bom, então. Então 17. Então 17 mais 8. 25 metros, 24 metros de raio. Então ela tá a 24 metros de você. Ah, então acho que a magia não vai funcionar, perdão. É 18, né? Hã? É 18? Não, é que ele fala assim, ó. A magia pode localizar uma criatura específica que você conheça ou a criatura mais próxima de um tipo específico. Desde que você já tenha visto qual tal criatura de perto. 30 pixels. 9 metros. Pelo menos uma vez. Na verdade, 24 metros. Que lógica de dados daria isso? 4d6. Ela tava 4d6 de vocês, porque tudo tá sendo aleatório. Então vamos dizer que vocês entraram num ponto aí que pode ser no centro do campo ou mais próximo do painel, que é onde ela apareceu. Então joga 4d6 é a distância que ela tava de vocês. 1, 2, 2, hein? 4. 1, 6, 7, 8. Como você tirou 8 no D6? Não, somado. São 4 D6. Tá somando. Ah, já tá somando. É. É que falta um D6 e eu preciso tirar um. Gasta seus pontos heróicos aí. Vou enrolar isso. Agora pode tirar 2. Fazer o quê, né? 13 metros. Tá a 13 metros. Quer gastar ponto heróico aí pra rerolar coisas? Pode gastar. Ué, você vai rebolar? Não, são 4d6, Brad. Ah, não, tá, você já tava gastando ponto heróico. Não, não, não, não, é porque eu não achei outro D6 aqui nas coisas de comigo jogar junto. Então, quanto que tinha aqui também. 13. Quer tentar tirar um D6? É, tirar um D6 já. Mas eu imagino que não tem como tirar a bala. Tirar alguma coisa. Não, é contra herói, né? Você tem nada a ver com o sistema. Dá pra com contra herói tirar um D6 ao invés de adicionar um D6, amor? Você vai rolar um D6 e subtrair o valor do total. Isso. Sim. Pode fazer. Agora tira 6, você tira aqueles 6 lá. Você não pode usar o 8? Agora é a hora de tirar o 6. Ou não, não põe pra mim não. Acho que dá pra fazer isso, né? Se quiser pôr pra mim, eu não ligo. Tem que tirar 4 de diferença. Esse é 5, tem que virar o outro 1. Não, eu vou rerolar o 6 se eu usar Lucky. Eu rerolo o 6 que eu tirei. Então vai ter que tirar um ou 2. Ainda assim é difícil. Mas você rerolar um dado e tirar. Então, amor, primeiro eu vou tentar um Lucky. Ok. O Lucky eu rerolo todos ou um D6 só? Tu vai rolar um dado adicional e escolher quais dados usar. Tirou o 6 e usou o 2. Volta o ponto heróico. Volta o meu ponto heróico. Não, deixa o ponto heróico, porque Luck é só pra D20. Ah. Eu não me lembro. Mas passou. Passei. Passou? Passei. Ok. Passou no quê? Deu exatamente dessa, está a 9 metros de distância. Então ela estava a 9 metros de distância. É, então eu vou tentar. De vocês. Ou seja, o painel estava a 9 metros de distância de vocês. Ah, então estava pertinho. Então a gente entrando aqui, está a 9 metros do painel. Exato. Vocês foram tangenciando praticamente a parede, entraram no negócio, deram alguns passos para dentro, olharam assim, viram a 9 metros o painel e a grande mãe. É. Então, beleza. Eu vou tentar usar o locate criatura aí, amor. Na grande mãe. Localizar a criatura na grande mãe. Você consegue usar isso usando a runa? Usando a runa da vida, por exemplo? Posso embasar. Sim, ele é um ser, né? É, faz sentido, dá sentido. Fazia isso com o jogo aqui. Verdade, tinha um poder mó legal. Ok. Então eu faço um locate runa. E tá ativa porque ela tá fazendo concentrada no campo. Sim, tá ativa. Então eu vou usar. Se o locate criatura não funcionar, a gente vai no locate. Runa. Como é que funciona o locate criatura? Tem que rolar teste? Não. Oba. Então como é que é, Fon? Descreve aí. Eu nomeio a criatura que eu quero. Se ela tiver a 300 metros de mim, ele mostra pra onde que eu tenho que ir. Nossa, tá pouco. Se ela tiver 300 metros? Tá pouco, hein? Você acha que é melhor jogar com os níveis maior? Porque ela é baixinha, viu? Eu não sei se aumenta assim, mas se você conseguisse pegar essa alcance aí e aumentar umas 20 vezes. Com ponto heróico, dá pra fazer. Eu acho que ela tá alguns quilômetros daqui no mínimo. Eu acho que ela tá mais perto, Bredão. Ela é de quarto? Vou fazer de nono. Ela é de quarto? Ela é de quarto. Acho que é de segundo, é objeto. Ah, não, é animal e planta que é de segundo. E objeto. Olha, não consegue localizar uma criatura se tiver água corrente de 3 metros de largura. E é vampiro? É. É. Bloqueando o caminho entre você e a criatura. É engraçado. Eu vou tentar fazer. Eu vou fazer nível maior. E vou. Aumentar. Então tá. Vou castar de nono. Então, de nono nível, deixa eu pensar aqui. Ela originalmente ela é 1000 feet, é 300 metros. 300 metros. Tá. Quarto nível ela é. Tá, cada slot acima do quarto, então. Você dobra o alcance. Então vai ficar progressiva ou normal? Deve ficar ainda deus da magia, né? Deve ficar ainda deus da magia hoje. Normal, você acrescenta. Normal, só mais 300. Só mais 300. Se quiser gastar mais um ponto heróico aí e fazer progressivo, eu deixo. Acabou meus pontos heróicos. Ah, entendi. Então dá o quê? Um plano e meio, isso? Quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Mais um quilômetro e meio. Então. Nesse daí que ela tá fazendo, não localiza, talvez. 1,8 km. 2 km. Lembra que o Greol tinha feito uma área gigantesca pra conseguir localizar os negócios? Uhum. Vocês andaram pra caralho aí dentro. Teletransportaram pra encurtar grande parte do caminho. Foi 8 km que ele levou o clã. Eu acho que foi. Então, ele dispersou os clones num raio de 8 km, aí, sei lá. Deu no mínimo 16 quilômetros. É, por aí. Então ela tá aí uns 16 quilômetros. Não, mas a gente andou bastante, a gente já chegou aqui no negócio. A gente mudou o referencial, né? Era 16 quilômetros da entrada. Ah, né? A gente foi lá pra um canto, pra certo. Ter, depois passou a cidade. Certo. Faz o seguinte. No centro e tudo bem. Por que tem essa musiquinha bizarra de ventinho no rolê? Faz o seguinte. Você vai jogar um D 8. Um D 8. Quantos que eu tenho que tirar? Tem que tirar 1, 2, 3 ou 4. Passa, hein? 50%. 1. Até só 5 é uma. Você sente a presença da grande mãe e ela tá bem próxima de vocês. Tá pertinho! Ih, fudeu. Então vamos lá. Pertinho pra onde? Siga meus bons. Você sabe o caminho? Of course, man. Interessante. E aqui tem uma... Tá cansado. Vamos lá. Ok. Ela sempre fica assim, quando encontra um negócio? Só de tante? Só um bicho fofo. O que me faz sentir. Grande mãe é fofa. Super fofa. Vocês vão seguindo então a Ciere em direção à grande mãe. E aí vocês vão passando por diversos túneis e aí vão descobrir por onde vocês passam. Tabela de locais aleatórios. Alguém joga um de 100. Não vai jogar aí? 100. 67. 67. Você chega numa caverna com um D4 túneis. Joga um D4. 3. Ok. Joga um D6 três vezes. Soma ou. Não, só pra. Só fala os resultados individuais. O que é o que é da túnel? 4, 4 e 2. 4, 4 e 2. São dois túneis para a esquerda e um túnel que vai para cima. Vai para cima, né? Segundo a sua magia, ela tá mostrando algum lugar específico. Joga um D8. Qualquer resultado 5 ou menor é bom para vocês. 5. 5. Ok. Ok. Você tá bem perto da grande mãe, Ciri. E joga um D6. E você sabe que o primeiro túnel à esquerda é o que leva em direção a ela. Sabia, falando pra que ela não tá, senão. O Ignatrix, ele confirma e fala: ah, eu passei por esse túnel também. Ah, é, você viu ela, né? Sim. Estamos realmente próximos. A gente vai pra lá, vai querer ou vai querer ficar? Eu irei com vocês, não tenho medo. Tem certeza? Tenho. 800 anos, lembra, né? Lembro. Irei fazer ela pagar pelo que me causou. Mas, ó, vocês já entenderam o plano, né? Sim, matar a grande mãe. Não, eu dou um tapa na cara dele. Tirar a pedra da testa dela. Tirar a pedra da testa dela. E depois matar. E depois matar. E depois ir embora. O mais rápido possível. Você tem que ter uma árvore, né? Tá do outro lado. Lá? É verdade. Depois é só voltar até na árvore. É, a vida, a gente sabe o caminho. A gente sabe o caminho, aí é mais longo. É. Joga pra mim um D20. Iniciativa. Ó, 9 ou 10 é bom, hein? Ih, 19. 19? Então, 10 e 9. É, 10 e 9, pronto. É, os dois, os né? Dois. Melhor ainda. Melhor ainda. Ok. 9 e 10 é bom pra quem? Pra vocês. Agora é intermediário do D20? Né? 19. Sei lá, agora, fez 10. Que horror. Bonito jogar. Quer ver? Cadê o branco? E 3 também, a gente tem o 3 e 2 dados. Cadê até o D4. filha da puta! Perdeu. Castanho de... Filho de égua. Filho de rapari... joga um D20. De novo? Quanto maior, melhor. Ah, 14 pra não, cima é o melhor resultado. Um. Porra, Chance. Qual foi a segunda frase? Rola de novo. Qual foi a segunda frase? Quanto maior, melhor. Maior, melhor. 8. Nem somando deu 10 aí. Quase vai tomar no cu. Desintegração. Ok. Quando a Siri fala, vamos pra esquerda, e vocês entram no túnel da esquerda, vocês começam a tomar dano. Porta do túnel. Porta do túnel. Vocês estão num campo antimatéria. Porra! Desintegrado. Então, são mais 2. 19 com mais 6 são 25 D8. 55 mais 12, 70. 25 D8 mais 70 vocês vão tomar de dano. Salvaguarda de Constituição. CD. Lógico, eu falei. 60. Pra reduzir a metade. Olha só, falei. É 25 D8? Quer que eu rolo? Rola, por favor. Mais 70. Mais 70. E quando vocês entram nesse lugar, você tá com o machado na mão, Murray? É. 66. Machado do Murray perde os poderes. 95 mais 70 aí. 65 da. Que tipo de dano é, meu bem? Você tá mandando de quê? Esse. Que é de matéria, né? É um dano necrótico. É verdade, né? É o desintegrar, é um desintegrar. É dano de força. Dano de força? Então dano de força. É que tipo, a gente não vai resistir. Quantos pontos? 95 mais 70. Ok, então subtrai 95 mais 70, então vai dar 165 da força de vocês. Mas isso é um raio? Dano de força. Como é que tá funcionando essa armadura mesmo, amor? Um campo, não é raio. Ah, é igual tinha na sala. Eu vou morto, cacete, tô passando. Vou não. Não sabe se step passar isso aqui? Não é por nada não, mano. Não vou passar nesse turno não. Será que rola outra coinha pra nós? Eu acho que eu devo ter poção ainda desde a época que eu saí de triunfo. Não sei se já tá vencida, deixa eu ver na mochila. Eu vou fazer uma poção de cura, né? Não, eu diria de resistência, não tinha dado poção de cura? Não. Tem aqui também sobrando. Que bom funciona pra reduzir o dano? Talvez, que é porque bons que vocês têm. Eu tenho uma invisibilidade que reduz o dano a zero. Eu mastigo. Não, vou tomar uma poção de cura total. Cebola, queijo ou presunto? Eu voto cebola. Pode ser, cebola. Eu tô tudo de boa, exatamente essa minha vida aqui. 500. Já, eu tomo uma poção de cura com o queijo. Amor, tem um outro salgadinho também. Tem ainda? Tem, não, eu comprei. Ah, você comprou mais? Comprei. Eu vou abrir um desse, porque eu não quero essa cebola, não. Tá com cheiro de cebola mesmo. A intenção é essa. Você tá louco? Isso aí mata vampiro, imagina que faz um humano. É hálito, mano. Cebola também. Não. Mata sim. Só que isso é chulé? Mata de depressão. Prefiro jeito de cebola do que cheiro de chulé. Que estranho. Que é feito as bolas? Que estranho. Nossa, tem que ter cebola mesmo. Só que não industrializada, cebola normal. Que estranho, salgadinho, né? É um isopor bem isopor, assim. É. Desse aqui também. Bom. Tomaram dano? Eu vou tentar usar meu Epic Boom. Se funcionar, joga. Se não funcionar, eu tomo dano. 3D10. A gente não reduz esse dano à metade? Como é que é mesmo? A CD que eu esqueci no. Se CD de só aguarda Constituição, CD 60, se passar, reduz a metade. Meu Epic Boom funciona? Que Epic Boom? Invisibilidade, eu reduzo qualquer dano a zero. Como? Idade vai dar invisibilidade. Estou assim do nada? É uma vez por descanso longo, acho. Ah, tá, ok. Um curso. Sim, funciona. Um curso. Final de 20. Eu usei ele. Ok. 60? 60. Tomou? Tomou? Você jogou por jogar, né? Não, eu tenho constituição boa. Quanto de bônus? 31. De bônus? 29. Porra. É. Não, é porque eu tenho mais o cajado. Você tem só meu peso de gente normal. Tem que tirar 29 no D20. Boa. Não, porque ó, eu tirei 15. Tem um 46. Aí mais 5 do cajado. 51. Mais X da Lizard, que eu não lembro quanto. Faltou 2. E mais. Quanto que eu tenho? Se for 2, você passou. Eu não lembro quanto que é. Vou aliar. Bom. Joga 3D10, alguém. Somado ou não? Somado. 6. 19, né? É, 23. 23. 23. 23 mais 11. 11? É, 11. Dá 34. É do mesmo nível que eu, então. 34 metros de raio tem esse campo. Vai me dar onde? Vocês ficam dentro do campo? Ponto da comanda. Não, tá, já voltou. Entrou, tô mudando, voltou. Entrou! Ai! É. Pulou pra trás. É. Eu senti o bagulho denso, nós voltamos. Ok. E aí? A gente precisa passar por aqui mesmo, não tem outro caminho, não? Mas é moto mais curto. O GPS. É precisar a distância que tá isso aí. Tá, isso tá ali que deu. Tá tudo escuro no, lado, no meio do negócio, né? Ou dá pra ver? Do iluminado. Ah, pronto, dá pra ver ali, ó. Eu acho que... Talvez lá no... No meio da sala. Você consegue abrir uma porta dimensional até lá? A porta dimensional... Não, porque só vai duas pessoas. Deixa eu ver quão ruim tá isso. Talvez você possa juntar na porta. Isso, três, né? Será que daria bom? Nossa, que horrível o sabor. Sabe, tá sempre tem chance de dar um azar, mas... Eita! Gabriel. Você consegue acertar uma flecha naquele ponto lá? Consegue pôr seu plano aqui? Gabriel, opa! Não, não precisa. Entra todo mundo no plano, fica só uma pessoa comigo. Porta dimensional, abre o plano, pum, sai com aí eu uso o porta dimensional, que não tem como errar. Verdade. Para duas pessoas. Eu não preciso, então. Ok. Pronto. E aí vocês usam porta dimensional, então atravessam do outro lado. É. Certo. Quando chega do outro lado, joguem 4D10. Ou melhor, desculpa. Joguem 1D12 4 vezes. Joga na sala, hein? Joga aí, gente. Eu tô ruim nos dados. Joga dele, joga 2 pra lá. Caralho. 11. 3. Outro 3. Mano, meus dados estão zicados no 3, hein, velho? Ué, 3. Aí 3 em todos os dados. Puta que. 3, 3, 2 e 1. Dois raios dos olhinhos das paredes vão em direção a vocês. Leque, né? Hã? Leque, né? É, tem que gastar sua reação pra refletir. Só consegui refletir um. Eu não lembro. Dá a carta de minério aí pra hã? Dá a carta de minério. É, você absorve. É, então, você se você quiser refletir, você vai gastar a reação. É, eu lembro que era isso. Como é que chama o negócio mesmo? Metal nuvem. Metal arco-íris, né? Arco-íris. Armadura nuvem arco-íris. Metal do Moisés. Não é assim que chama o negócio. Pai, fala direito o nome do material. Moisés do arco-íris. É metal nuvem arco-íris. Fala direito. Não é metal nuvem arco-íris. Metal. Aê. Não tá aqui a carta. Não tá aí. Não tá. Já não separou. Não tá aí na frente agora. Aqui, Jeff? Pode ser. Aquele carta de metal novo em arco-íris. Tá aqui. Metal novo em Iruíro. Não deu, né, Moisés? É o meu. Desenha um arco-íris. Está dando magia, amor? Hã? Ah, magia que causa dano? Não, não é magia. São raios óticos. Raios óticos. É o ciclope que está te atacando. Não, ele tem imunidade à magia que causa dano. Não, imunidade à magia que causa dano e resistência ainda mais magia. Pode? É só resistência à magia. Não, não sei. O meu é natural aqui, ó. O shake passa por mim. Meu Deus. Que sensacional, mano. Tô me dando inspiração. Tinha que ter gravado isso. Pera, eu gravei. Eu vou absorver um. Acho que assim, ele absorver não. Vou refletir. Tá. Ele me dá VT temporário. Qual dos resultados? Eram. Vocês têm o VT temporário já? Sim. Eram 2, 3, 1, 2 e 1. 11, era isso? 2, 3, 3, 11. É. 2, 3, 3, 11. 2, 3, 3, 11. Qual valor você quer refletir? Sei lá, eu achei que tem coisa mais dia. Depois são os raios. Ou melhor, qual o valor, qual o resultado você quer tomar? Quais são as cores dos raios? É. Vai, ser inteligente, amor. É, só pra a gente só consegue usar a cor como base. É. Não, eu consigo também saber a aura. Consegue saber a aura. Tá, qual resultado, qual esse resultado você tirou? Você jogou 2, não foi? Eu joguei 2. Qual você tirou? 2 e 11. 2 e 11. Você tirou 2 e 3, pelo amor de Deus. Tá. O 11 você viu uma aura de... De que é essa aura? Você não sabe, você que fez a magia no... Nossa. O nome da magia é o nome da aura. É uma aura de encantamento. Ah, charme. Vamos ver. Ah, já fiz errado. Primeiro raio que vem no você é uma aura de encantamento. Você absorve, reflete ou deixa passar? Tinha vindo, né? Eu acho que é charme person mesmo. Foi em você, encantamento. Salvaguarda de sabedoria, CD 60. Ou você ficará amigável aos beholders. Eu essa é a amiguinha deles. Encantamento. Ah, você é imune? Eu sou. Então você tem resistência. Já tem, meu irmão. É progressivo. É regressivo, aliás. Imune isso aí? Nós vamos fuder. Ô, Maurício, você não acha que tá demorando muito pra ser esse espelho? Então? Acredito que sim, né? Tá complicado. Sai daqui, ô bicho que taca pirulito. Vai, chato. Quarte bocinha. Vai pra fazer que come pirulito. Ai, que porra. Ah, não sabe por... Como é que chama Beholder? Ah, Beholder não, o tarrasque dela mesmo? Jasmine. A Jasmine, meu Deus do céu. Pô, outro que não gosta da tarrasque tá aqui dentro. Tocando mó heavy metal aqui no rolê. Você tá ouvindo lá no plano, pô? Ô, louco, mano. O cara acabou com a nossa... Preciso rever minhas playlists. Ô, dá um bole desse coroa aí. Rave. Acabou com a nossa rave, mano. Qual que é a CD, amor? Não tem nada para esse The Floor aqui. Hã? Tá 60. É que só tem espuma quase aí. Suave na nave. É, sei lá, o negócio de morar na vida nós. Ajuda, dá desvantagem, porque é pra ficar amigável. É. Ajuda. Não nesse caso. Eu falei, mas eu vou passar. Ah, vai gastar resistência aí? É. Ok. Resistência lendária. E aí o segundo é uma magia de magia de F. De Fireball? Fireball. É uma magia de necromancia. Você toma ou deixa passar? Você toma ou reflete, quer dizer? De F, necromancia. Pode ser dois, não. Ou murchar. Não, pode ser murchar. Pode ser o dedo da morte. Não, dedo da morte. E desintegrar a vocação. Ou pode ser alguma coisa de falecimento. Dedo da morte. Ah, isso é mil anos de dor. É chute, eu não teria isso. Só agora me toquei que tem um trocadilho, né? Mil anos de dor. Anos. Absorveu, né? Que não mancia. Absorveu? Não, foi perder temporada. Ok. Bate em você e era um dedo da morte. Era um mil anos de dor. Eu não reflete nenhum. Os outros raios vão atingir você. E rebatem, voam para as paredes, não causam nada em você. Em você era dois iguais. Três desintegração, dois desintegração. Puta, o cara gostou de tentar me desintegrar. Aí aparece um buraco na parede. Quando os raios eles refletem, a cera absorve os raios, vocês notam uma coisa. Os olhos todos na parede eles se fecham. E aí eles se abrem, fecham e abrem sincronizados. Eles fazem esse movimento de piscar juntos, sincronizadamente, três vezes. Quando eles se abrem pela terceira vez depois de fazer isso, todos os olhos estão violetas. De cor violeta. Todos eles. Da cor do saquinho de lixo ali. É como é rosa. Não parece dentro do cestinho preto. O que tem? Agora que a pessoa secarinha a mão e jogar o papel. Não, por que não é rosa? Ah, porque ele tem um cheirinho gostoso. Sério que você comprou um saco de lixo com um cheiro gostoso? Sério, perfumado, pega o saquinho, deve ser bem bom. Seu lixo perfumado, agrada ao seu lixeiro. É, pra não ficar um cheiro de lixo. Nossa, de lixo. Mas ali não tem porquê, porque é papel, meu mesmo. Não vai jogar pra coisa além de papel. É, mas eu pus ali e pus no banheiro também. Aí tá, aí sim. Próxima sessão, vou trazer ketchup para pôr no salgadinho. Quer uma geleinha com azeitona também? Não, o seu caso foi pimenta com wafer. Comprei uma geleia de cebola caramelizada esses dias, mano. Rapaz. Bom, e aí? Passaram, tomaram esses raios, todos os olhos agora são violeta. Pode soltar os nossos amigos, né? O quê? A hora que é de violeta, mano. Não, não é de hora de nada, o olho ficou violeta. A violeta é a cor dela, né? Conjuntivite. Porra! Ok! Pra que enfim? Tá tudo bem? Beijar, não é? Parece os meus olhos. Eita. O meu olho central é roxo. Sim. O que ele faz especial? Como assim que ele faz especial? Eu sei. É um roxo, gente. Um anti-magia? Um anti-rune? Meu machado tá funcionando? Agora tá. Então acho que é magia. Brava mesmo. Brava eu também já tô. Vocês não entendo essa. Deixa eu ver, peraí. Bom, vamos continuar então. Peraí, só um segundo. Eu quero fazer uma coisa antes. Pronto. Tinha um pirulito grudado, né? Ah, chupa, ele vai pra chupar. Não. Jogou pirulito? Joga um D4. Tira 4, acerta, gruda no olho da grande mãe. Não? Não. Grudou no celeirinho. Grudou no celeirinho. Grudou na cauda do celeirinho. Isso é equivalente a jogar sal no rabo do pica-pau. Ele reflete pro olho. Reflete pirulito. Reflete pirulito. Joga um D6, der 5 e 6 aí, reflete no olho, vai. Qualquer coisa que não quer refletir, não é algo de saber. De novo, velho. Caraca. Amor, a gente tá bem perto da grande mãe, não estamos? Sim, não, vocês estão muito perto. Eu quero fazer uma coisa, gente. Teoricamente, ela vai atacar a gente com o Runa. Certo? Então, o que eu vou fazer? O que eu pretendo fazer? eu quero pelo menos dar um escudinho de antiguna pra gente, porque senão a gente vai se fuder. Nem tá, tá? E... Os olhinhos estão saltando e virando pra gente? Sim. Tá. Os olhinhos estão olhando pra gente. Puf, pode, pô. TV temporada. Valeu! Que foi? TV temporada. Bola de fogo pra gente, TV temporada. Eu não tenho isso, moleque. Essa bola de fogo, tá tranquilo. E eu vou pra gente conseguir lutar, porque senão vai acontecer igual o cara. A gente vai, tipo, ter um problema maior. Tem que fazer isso antes de você usar o escudo, senão não ia funcionar. É, valeu, tá show. Vou ver quanto que vai dar aí. Amor, eu vou tentar fazer isso então. O que, que é isso? Eu quero fazer como se... Lembra o que eu fiz, uma proteção nas almas nossas, que eu fiz lá contra o jarro da alma? Certo. Eu vou querer fazer a mesma coisa ali pra proteger, fazer tipo um escudo de runa pra gente, uhum. Nosso, né? Porque eu sei que a gente vai começar a ser atacado com um poder de runa. Certo. Entendeu? Uhum. Então eu vou fazer um poder, tipo um campo anti-runa pra gente ser afetado. Tipo o que o Naruto fez lá no na guerra. Tipo, igual aquele lá, né? Um valor pra vocês utilizarem como salvaguarda, essas coisas. Pode ser. Pode não ser? Não sei como é que vai funcionar mecanicamente, mas pode ser. Você gostou daquela forma que eu fiz? O resultado do seu teste é um bônus que pode dividir ou usar integral. 7-3. Boa, não. Olha quanto foi o último. É igual? 71. 73. Tem um, você tem outro errado. É? É. Você que tá com esse 3 aí, desde a sessão passada, pelo jeito. Ah, tá roubando, perde 2 níveis. Por isso tá tirando 3. Perdeu o pipi. 73. Agora você tem. Então por que você apagou? Por isso que ele tá tirando 3 no dado toda hora. Meu Deus do céu, velho. O que eu volto pra. Agora é 73, agora descobriu. É. Agora você pensou que tem um agora, caraca, velho. Porra, mano. Amor, se eu fizer. Perdeu os dois pontos, essa pela burrice. Os olhinhos estão com um comportamento estranho, gente. Os olhinhos, eles vão cercando vocês, assim. Os tentáculos saem da parede e vão cercando vocês. Ficam encarando vocês. Eu vou ativar minha aura, se eles entrarem dentro da aura. Amor, a gente vai ficar 3 turnos ali. Uhum. Eu quero ficar concentrando 3 turnos. Ok. Pra fazer isso. Certo. E eu queria fazer, eu não sei, tipo, com que runa ficaria melhor fazer isso. Eu runa da gosma, Flubber. Com a própria runa da criação, será que ficaria muito ruim? Pra criar um campo de runa? Você quer um campo de runa ou você só quer um escudo? Um campo de runa. É tipo uma armadura, né? Uma proteção. Mage Armor. É, uma proteçãozinha que vocês vão ter. Tipo um shield, na verdade. É. Cadê as runas todas? Não lembro quais runas existem, mas... Ah, obrigado. Eu preciso fazer um caderninho desse pro mestre. Amor, eu quero um caderninho pra vamp. Um quê? Pro vampiro, pra me usar no vampiro de sábado. Ah, mas é 5 páginas. É nada? Só é perícia e disciplina, tá bom. Não, tem ritual. Depois eu bolo. Tá... Olha essa movimentação dos olhos, eu vou ativar minha aura infernal. Primordial. Se eles entrarem na aura, eles vão ter que fazer uma salvaguarda de constituição. Se falhar, vai tomar dano. Certo. Tomar dano de fogo. Tipo ok. Que agora tem umas coisinhas a mais. Tudo isso na página só dá. Agora tem que fazer mapa de relacionamento. Gente, acredito que vai ficar um pouco quente aqui, viu? Sem problemas pra mim. Só muito do anel, pronto, tem proteção contra o calor. Mas não vai dar dano, né? Não, a gente não. Aliados não. Acho que pode ser runa da criação pode mesmo. Ser. Pode ser. Tá bom, porque eu tenho mais. Não achei nenhuma mais adequada aqui na lista. Então, beleza. Então eu vou ficar 3 turnos concentrando ali e vou jogar. Os olhos se apostaram. Faz o bolo layout do caderninho, porque eu não faço ideia de como que é a ficha. A gente faz no Canva e vai imprimir. É bolinha, é bolinha. 20 páginas de bolinha pra pintar. Nossa. E aí outras 20 páginas de linha em branco. Só pensando que cada rodada consigo fazer mais 5, né? Então eu tenho 15 mais 37 mais 19. Vai dar 71. Falta o dado agora, né? Não, já rolei, rolei 19. Ah, tá, 71. É. Quanto de vida mesmo? Dá 11.010. Ô, oh, tá de boa, hein? Que dá pra gente matar ela, né? Porra! Eu dei 73 humilde? Olha, 11 humilde é 10, vai pronto. Passei. Convertei isso numa mão, sei lá, numa mágica. Tá, deixa eu ver como que vai ser essa proteção então. Da outra vez tinha rolado pra cada personagem, é, né? É, a gente tá em 10, então dá 1.010 pra casa. 1.010 pra casa. Agora você tá fazendo pelo... Já aplicou os bônus de concentração dos 3 turnos. Sim, por isso que deu tanto. Senão daria isso menos 15. Tá. Daria quanta diferença? 1.000 ia dar 1.000 dados. 6 daria 100d10. Nossa! Diferença, né? Só 11 mil de diferença. Só 10 mil, então. E 900. É. Não, tem um tempo, 10 séculos, mas... É, se vocês quiserem, dá pra gente voltar no tempo 10 séculos. Ah, volta o draconato pro tempo que foi paralisado. Eu vou voltar! Eu vou voltar o seu tempo pra ficar tudo bem, beleza? Dá pra gente andar também 250 bilhões de quilômetros. Pô, era do gelo. É. Vai ficar todo mundo congelado. Mas a gente pode produzir 250 trilhões de metros cúbicos de alguma coisa. Tem quantos bilhões de quilômetros? 250. Ó, 40 mil quilômetros é uma volta na Terra. Quantas voltas na Terra a gente daria com isso? Mas é o tamanho do trem, né? A gente passaria um ano, né? Dando volta na Terra. Rapaz do céu, velho. É, legal. 327.680 toneladas, meu nome. Não, é na tonelada, tá 327, sei lá, bilhões, 680 mil, nem sei falar o número. Muitas toneladas. São muitas toneladas. Isso porque tonelada já é 10 ao cubo. 7 milhões, 680 mil. Isso, toneladas. Isso porque tonelada já é 10 ao cubo. É. Então já põe mais 3 zeros ali. Isso. É que legal. Você tem que isso. É. De quilos. Olha aí, planeta. Olha aí, vou jogar isso aqui na Grande Mãe. Vou jogar essa massa inteira na Grande Mãe. Nossa, cão. Sabe o que eu vou criar? Vou criar um poder concentrado aqui. Eu acho que na Grande Mãe vai dar uma série. Pra Jake Dama. Que é um do golpe de Saitama? Golpe sério, extremamente sério. O cara sequência de golpes sérios. Com todo mundo. Sequência de golpes sérios. Do universo, não um pouco. Eu não assisti ainda a segunda temporada. Do multiverso. Eu vi que tá saindo a terceira já. Você quer usar essa aqui de as mudas, amor? Tá, eu achei que já tava pensando. Não, só o mangá. Tô pensando como que eu vou aplicar. Mangá já brigou com o garoto, já fez um pegar. Quanto que dá de bônus cada turno concentrado? Mais 5. Mais 5. Pelo que os caras estão animados. O Garou é um, né? O Garou ele aparece no 2. Não, mas é no número 1? Não, ah, ele é o. Eu não consigo fazer com a roda da mente lá que eu tô fazendo. O Garou é o símbolo. O daí não, tá? Ah, é o símbolo. Então ele aparece na segunda temporada. Aí ele é o cara rebeldão e tal. A segunda temporada é você ator. Não, a primeira. É a primeira que é ator? É. A segunda temporada é quando o Saitama ele quer. Que é pra torneio, pra ver se ele aprende sobre artes marciais, bagulho, que a galera treina tanto essa porra, é, tá. Aí aparece o garoto. Tá, eu acho que seria interessante assim. Você tem um 73 pra gastar. Você tem um 73 pra gastar. 71? Você tem um 71 pra gastar. Da forma que você quiser. Como uma proteção anti-runa. Se alguém tomar um dano, você ativa e passa bônus desse 73 pra pessoa. 71. 73. É, 73 foi o dele. E aí você vai gastando esse 71 conforme sua necessidade. Ah, Adicionando a nossa resistência? Adicionando a resistência de quem precisar. É que eu acho que pouco, porque ninguém aqui passa em testes dela, amor. Eu não passo nem meu rolo normal. É, porque o teste está no 70, ninguém passa em teste dela. Ninguém passa o teste dela. É, ninguém passa em teste 60. Eu posso dizer assim. Você é o olho ainda, né? Você tem os dois, né? Então, então é você bonzinho. Entendeu? É isso que eu tô. Então você é bonzinho. Cada um de vocês tem esse bônus de 71 pra usar. Poxa, conforme lhes aprouver. É estranho. Porque é o 8 do lado. Então, é estranho. Por isso que eu falei pra ele, mas não faz sentido. Não é o rotador de vida, isso não? Não, não é o rotador de vida, mas o 7 tá do lado 20. No normal é o 8 que você tá do lado 20. Sim, porque os dois lados tem que ser somar 20, né? E 21? 21, isso. Não, mas deve somar 21 também, só que ele mudou a ordem. Por isso que eu uso o branquinho é todo cuidado. Sério? Sim. Ele não é um dado padrão. Não, ele é muito do lado do 20. Aqui, ó, embaixo do 20. Não, meu Deus. Nossa, esse dado é bugado, 8. Amor. O meu... Esse dado aqui da China, ele é bugado, ele tá errado. 14, 8. O meu aqui é o 2. 8, ah, do... aí do lado do 8. É 8, 2 e 14. 18, embaixo do 20. É 8, 2 e 14. 8, 2 e 14. Esse aqui tá também bugado, ó. Nossa, esse tá muito bugado, porque o 19 tá do lado 20. Esse não é um dado de Magic. Isso é um dado de Magic. Pior que não é. Nossa, esse tá totalmente bugado. Ele foi feito como se fosse um dado de Magic. Mas ó, ele também usou a lado soma 21. Não, a soma 21, mas é que ele tem uma sequência padrão, tipo, 8, 2 e 14, que fica do lado 20. Exato. Ah, não. É, esse daí tá roubado. Ah, o meu não tinha aqui, ó. Meu, tipo, 18. Lá do posto do 18 ao 8. Esse aqui também tá certo. É, só esse que é bugado. Esse e o branquinho. É. Eu acho que o cara. Nós temos dados bugados. Eu acho que o cara fez no aleatório. Ele falou assim: tem que dar 21, qual ordem? Qualquer uma. Às vezes o cara nem se ligou a isso. Tipo, ah, vamos colocar qualquer número aqui. Foda-se, o que tá faltando aqui? 15, vai. Vai. Exato. Só vai, não é nada. Mas eu vou. Caiu o dado, tá bom, tá ótimo. Então tá. Então cada um de vocês tem 71 pontos de bônus pra gastar quando for necessário. Dividam da forma que precisarem. Preciso de mais um. Usa mais um, sobra 70. Quando for necessário, o primeiro que for fazer o teste. Quanto que eu posso usar tudo? Amor, eu posso... É no segundo, você morre. Você morre. Você tem uma dúvida. A grande mãe, ela é como se fosse um deus, certo? Ela é um deus. Ela é um deus. Né? E vocês sabem que ela é mais que isso. Ela é a Terra. Ela é... A parte da Terra. É o olho da Terra. Isso. Ela é uma entidade. É, eu tenho aquele imunidade ao panteão que eu expandi pra deuses no geral. Que imunidade estranha é essa? É, ganhei do nada. Não, não foi do nada. Não foi bem assim. É, foi a frase. Ganhei como resquício do poder da entropia lá. Aí que eu fiz, aí eu peguei um Epic Boom pra estender pra Deus. Ganhei do nada, acordei e tava assim. Acordei e tava assim. Mas que foi? Acordei e tava imune. Foi isso mesmo, né? Eu quero saber se isso vai aplicar pra ela mesmo, ela usando o poder de runa ou não. Mas ela não entende isso, cara. Ela é entidade. É, não, ela é uma entidade. É, não. Aqui é só o homem. É, ela é um deus. Ela é uma parte da entidade, ué. Então ela é considerada um... Então. A gente vai inventar um avatar. Então, você não sabe. Toma uma runazinha pra ver. O que você pode, talvez, pressupor é que ela vai usar a extensão dos poderes dela a partir do avatar, então. Porque o pressupor é que vai doer. Mas um teste mesmo de proteção. É isso. Quem que tem um EPV aqui? Vai segura então. Eu acho que é ou o Carpus ou o Fred. Se for raio, eu só sou daqui me jogar na frente. Agora se for explosão, aí é. Bom saber. É, vou usar o Cederinho de escudo, mano. Vai atacar. Porra, vai! Porra, você pode ter mais PV por causa das suas formas. É, eu tenho mais PV, mas eu não quero. A menos que ela mate vocês dois numa só. É, mas eu tenho bastante eu por si só. Eu tenho 420, fora o que minha farma tem. Uhum. Então eu tenho uma quantidade considerável. Eu não tô com 765. Ok, você não sabe. Ok. Tá não, é eu também estou perguntando, não é eu se ele. Porque eu se ele. Eu nem sei se a Ciel tem consciência que ela tem essa imunidade ao panteão. Não sei. É, já não tentou te atacar. É, porque eu nunca não tive um embate com nenhum deus lá de. Exato. De tormenta. Não, você não tem noção, o Corselerim vive tacando raio em você, bola de fogo. É, e eu tô tipo, ai, beleza, joga aí. Quer 5 minutos tem perder amizade? Interessante, Gandão. Vamos testar as habilidades aqui. Quer 5 minutos sem perder amizade? Foi é top. Foda, bom, e aí, o que vocês fazem agora? Eu fiz a parada. A gente ganhou a resistência e vamos embora. Vai seguir em frente. Vamos seguir em frente. Tá. Falou assim, ó, se alguém morrer, alguém ressuscita. Não, cara, eu fui o bagulho e o Zolinho ali aproxima, eles vão entrando. Sim, quando você faz a aura, os olhos eles vão, começa a penetrar na sua aura de fogo, e aí você vê alguns olhinhos se curvando assim, ficando tipo uma cabeça de fósforo queimada, vai se curvando assim e recuam, certo? Quando eles recuam, os outros olhos que não penetraram na sua aura, eles se arregalam e olham em você. Ficam fitando você e vários olhinhos ficam ao redor, alguns vão queimando conforme vão penetrando na aura, até que eles acham uma distância segura e ficam fitando você, medindo você. Ele tá interessado na gente agora. Eu fico imaginando os olhinhos aqui, ó, tá ligado? Tô assim, ó, oh, pera, queimei não, não queimei não. Meu Deus, cara, assim. Mas o irmão se queimou. Vocês quando derem pra isso, tem que pegar na planta. Com o espeto de churrasco na mão. Ai, caramba, vambora. Ok, eles ficam testando sua aura e olhando, observando você com parcimônia. Da puta, né? Hoje, viu? Com paciência. Cuidadinho. Cuidadinho. Vocês fazem. É daquele que eu tava ali. Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos seguindo. Pra onde a magia tá voltando. Eu só pensei. Seguindo a seta que tá na parede, só. Atenção da grande mãe. Sim. Vocês vão correndo. Por onde vocês vão correndo, os olhinhos vão saindo da parede e curvando assim na direção de vocês. Encarando vocês. O tempo todo vai acontecendo isso. Todos. Assim, eu já falo pra você, ó, Celerinho, vira dragão quando a gente chegar lá, pra que você vai ser uma grande. As paredes não estão mais revestidas de olhos. As paredes agora elas são como se fossem paredes peludas. Só que os pelos são tentáculos terminados em olhos roxos. Todos. Tá bom, eu viro um dragão. Aí eu posso. Mano, eu já tô dizendo ameaça de lobo, mas você não precisa virar. Atenção, então. Você chamou a atenção dela atacando enquanto o Murray faz a volta e depois atrás. Tem que ser um ataque conjunto. Dele? Imagino que sim. Não, de todos, né? De todos? Um ataque conjunto, pô. É, tirar atenção dela. Você acha que ela vai morrer com um ataque? Não, não, não, é pelo ele pegar a runa, ele vai por trás pra não. Sim, vou usar o passo das sombras, aparecer atrás dela e tentar atirar, mas aí eu vou ter que fazer. Poder ser distração. Força tá contra ela. Então. Sei lá. Da puta. Eu imagino que é uma coisa que vai funcionar com ela, talvez, fora da câmera. Eles não vão entrar por causa da aula. Então, né? É, concentra na sua. Imagina se o outro não tiver um campo anti-runa, tá de boa. Funcionando. Então vai concentrando. Sei, ela eu tô pensando em outras coisas, outra coisa. Ela tá mais ou menos quantos metros daqui? Se... Quantos metros ela tá mais ou menos, amor? Tem certeza que é aqui mesmo. Metade da distância. Sim, mas eu não sei qual que é metade da distância. Você não falou a distância da. Então é só a gente andar o dobro que a gente andou até agora. Tá, a gente então andou mais ou menos. 226 metros. Vamos dobrar a meta. 230. Então, a gente vai estipular a meta. A gente vai atingir a meta e dobrar a meta. Tá mais ou menos 70 metros de distância. Não, gente, andou mais que isso. Alguns quilômetros ainda. Alguns quilômetros ainda. Vocês entram numa outra câmara, tá? E aí jogam um D6 agora. Só não pode tirar 6. É, então, eu achei que ela já tava ali, hein? Caralho. Ui! Quatro, cinco. Mas por quê? Só não pode tirar seis. Ah, eu não ouvi. Só não pode tirar seis. Eu tinha jogado outro dado, porque você tirou muito seis. Eu tava tirando três até agora. Quer ver eu jogar essa ponte ao seis? Ui, quase. Vocês estão muito próximos dela. Centenas de metros. Estão a menos de um quilômetro dela agora. Vocês têm certeza disso. Agora vocês vão começar a se fuder. Desculpa, agora? A gente tava se fodendo há mais tempo do que você tá imaginando. É, a cabeça da Ariel tá pegando leve pra ele. Não ia falar, não. Então, agora vocês não se fuderam. 1, 2, 3, 4, a gente tem 280 dados. Será que passa em algum teste? Não. Vamos lá. Jogue um D6. Duas vezes. Quatro e cinco. Ainda bem que ele não foi. Ok. Um essa aqui tudo é ruim. Foi muito bom, Murin. Pra quem? Pra vocês. Ele começa a andar, parou o movimento. E tem um que é uma outra pela frente ainda. Agora esse aqui não tem rolagem. Tem sim. Não, esse aqui não tem mais rolagem. Tem sim. Não tem. Tem. Não. Poxa, amor. Não tem. Agora, aqui sim. Agora vocês vão jogar um D20 duas vezes. Dez e vinte. Joga de novo. Os dois? Uma vez só. Só mais um. Não. Só foi fracasso. Por quê? 20 e 20. É 20 pra ele. Agora você vai jogar pra mim 6D12. Ou melhor, um D12 6 vezes. Dois, quatro e cinco. 9, 9 e 8. Caramba, tá com seus frios. Ok. 2, 4, 5, 9, 9 e 8. Beleza. E você vai jogar 1 D100 3 vezes. Esse tem resultado, hein? Cadê meu outro D10 porcentagem? Meu mês. Ah, esse mesmo, obrigado. 95. 3, 25. Ok. Certo. Esse outro também não preciso rolar. E você vai jogar um D20 por fim. Esse é 6. 6? 6. Ok, rola de novo. 19. De novo? Quer que eu me role? Rola de novo. Aí o 9 e o 10 é bom. 10. 10? 10. Tá ótimo. Pediu, ganhou. Certo, o que acontece é o seguinte. Agora você vai jogar um D. Um D4. 3 ou 4 é bom pra vocês. Só 3. 3. 3. Ok. É, só do 3 tá válido. Hoje, 3 e já mexe com o 3 tá. Tá fofo. Vocês estão correndo o máximo possível, vão passando vários túneis, por aqui, por ali, vamos lá, agora desce, agora sobe, agora vai pela esquerda, pela direita, volta de novo pra direita. Parece o... Scooby-Doo. Tipo Scooby-Doo. Vocês têm essa nítida sensação de que vocês viraram aqui e vocês saíram do outro lado ali, tá? É uma sensação estranha, caótica, confusa, com a mente dos Beholders. Só segue a CN. Só vai. Vocês chegam num ponto. O ambiente felizmente está normal, mas vocês vão passando por locais que são frios ao extremo, quentes ao extremo, certo? Os olhos, eles saltando das paredes, né? Acompanhando o deslocamento de vocês. E aí subitamente os olhos começam a atacar vocês, tá? Primeiro, vocês chegam num lugar que é um campo anti-magia fortíssimo, iluminando vocês. Tudo fica escuro, iluminados apenas pelos poderes de vocês. No caso, seu machado está iluminando. E vocês percebem que é um campo anti-magia, mas não está nulificando o poder de runa de vocês. E aí os raios, os olhos, eles se projetam para fora e eles começam a disparar rajadas em vocês. Não mais raios, mas sim cones mágicos. Mágicos. Algum deles é campo? Não, nenhum deles é campo. 2. Um, dois, três. Ok. Tudo é rúnico, não é rúnico, não. Não é rúnico. É tudo magia. Tudo magia só. Hã? Magias ou não? Como é que é? A armadura funciona, essas magias ou não? Depende. Agora é cone, não é mais raio. Mas pra gente não importa. Então funciona. O lance de rebater essas coisas tem que ver. Porque rebater normalmente é pra raio. São quantas? Aliás, peraí. Calma. Calma, vamos lá. Vamos por parte. Vamos por partes. Vocês vão definir a área de efeito. Não vou determinar, arbitrar isso. É. Não vou arbitrar. Não vou arbitrar isso ainda. A gente arbitra, é raio. Pronto, acabou. Raio? Míssil mágico. Raio. As opções raio. São cone, cubo cilíndrico, vou ignorar e considerar cone. A gente quer raio. Linha, que seria raio. Raio. Não. E esfera. Linha. Jogo de quatro. Isso aí é. Então, ó, ou cone. É tudo ar. Ou raio. Não é ou esfera. Ou um cone causando efeito em vocês. Ou um raio mesmo, que o efeito será em um de vocês. Ou então uma esfera, uma explosão, tipo uma bola de fogo. É um D6. Tá? Um D6, ó. 1 e 2 é cone. 3 e 4 é explosão. 5 ou 6 é raio. Joga aí pro número 2. Raio da morte. Vai cair 3. Vai virar uma. 3. É uma maldição do 3, mano. É uma bola de fogo, uma esfera da morte. Tá? Um raio, ele. Um olhinho salta pra fora assim. Solta uma esfera gigantesca, bate no chão e explode. Emanando energia necrótica ao redor de todos vocês. Todo mundo salva a guarda de Constituição CD 1, 2, 3, 15, mais 50, 65. Absorveu? É. Ok. Eu tenho que jogar. Pessoal, vai ser uma guarda de Constituição. Ah, faltou 20. Faltou pra caralho. Ele tirou um 20 natural. Cardinha? Dá carta, eu quero carta. Pega a carta. Não passei, mas quero carta. Deixa eu ver. É. Você absorveu? Como é que é? Eu absorvi, porque eu jogo um D4, um D6, quando a mamagem que não sai raio. Tô pensando em usar um ponto heróico. Resistência. Ah, é sem efeito. Não é sucesso no teste, ok. Não, sem efeito. Beleza, sem efeito. Mas eu tomo metade do dano. Assim, vai tomar metade do dano? Metade do dano é bom. Ah, o Lucas falou que ia usar esse dano pra passar. Mas toma metade do dano ainda assim. É, você quer pausar? Não, eu tô pensando em usar o ponto heróico pra resistência lendária. Mas você toma metade do dano. É dano necrótico, você tem resistência já. Resistência não é runa. Ainda não é runa. Ah, no caso eu já reduz a metade. Você já tá tomando metade, você vai tomar metade. 100 de dano no máximo. Ok, são 12 de 10 mais 65. É, o 65 já vai estar tudo bem. 12 de 10 é. Ok, 10, 20 explodiu. 30. 30 são 40 e 4. Mais 65, 105. 109. 55, 54, 57. Não, 54, 57. 70 menos 24. Deixa eu tô aqui, 46. Que eu tomei 54, puta. Não, mas... eu vou gravar a real, porque eu vou sair do lugar hoje. Tô morrendo de assistir, temporada. Se não precisar, eu dou outro. E aí, melhor. Computaram? Ok, esse foi o primeiro. Que foi o número 2. Agora o 4. O 4 é petrificação. 1, 2, 3, 4. Joga o D6. Vamos ver se é raio, cone ou explosão. Raio. 6, raio. Errou. Vai acertar um só, não é? Vai acertar uma pessoa só. 1, 2, 3, 4. Eu tinha 3. Eu tinha 3, pelo menos. Tá, se for 3 mesmo, 6. Não, 3 eu cacete, hein? 2, 1, 2. 3, 3 eu cacete. Eu acho que reflete. E aí, você pode gastar a reação. Consegue refletir? Eu sou imune. Ah, virou elemental de magia. Eu sou imune agora. Ela gastou a reação dela. Ok. Elemental de magia. Eu gasto a reação de magia. Reflete primeiro, depois você faz isso. Não, por que eu vou refletir, mano? Pra petrificar a parede? É. Ok. Não, mas ele saiu da parede. Não é mais a parede, ele já falou já que não é parede mais. Eu tô ligado. Tá, não, é a parede. Peludo. É a parede. É uma parede. A parede, é uma parede normal, só que ele é de mão de olhinho e tem uns. Aí o 5. É. Sono. Tá, pão. Nós dois somos imunes. 3. Uhum. Uma explosão. De sono. Não, só você. Ah, você faz. Pô, me deu um soninho. Imune. Salvaguarda. 1, 2, 3. CD 65. Me deu um soninho. Só aguarde sabedoria. Sabedoria! Vai, chance. Vai, chance. Tira 50 no dado aí, chance. Vai. Se não tirar, já sabe. Não, né? Tem bastante sabedoria, porque ele é igual do demônio lá. Vai, tem muito. Não, eu tenho que fazer. Aí agora é o... são dois noves. Isso. Joga um D6 pra cada 9. Ah, vamos jogar, vamos ver se tira 20, né? Vai, vai, né, cara? 5 e 3. Não. Raio e explosão. Raio e explosão. Raio. Não, vou usar... 1. Um heróico. No Murinho, raio de medo. Isso é imune a medo. 500 motivos estão funcionando. Imune a medo, tá funcionando ainda. Não, tem a respeito. É raio, você... Ô, Jeff, deixa eu usar o ponto heróico pra pegar a resistência lendária, pra não tomar o negócio, pra não ter efeito de sono. Porque só dá um efeito de sono, não raio de sono. Sim. Então eu vou usar o ponto heróico pra passar gastar a resistência lendária e passar. Beleza. Você não quer me ver? Eu tava vindo em mim. Passou. Não. É só a gente chutar você que você acorda. É, dá uma você vai dormir e chuta seu cu. É, olha aquele cara. Ele vai caindo assim, você chuta, né? Corre, cachorro do demônio. E o outro foi explosão. Explosão de medo. Sim. Não para a fila, não. Para a fila, não. Ok. Salvaguarda sabedoria CD 65 pro medo. A gente é imune. Todo mundo imune? É, ok. Cada um tem um motivo. Eu sou imune a medo já, faz um eu milhão. Sou imune também, miliano. Beleza. E aí, o 8, que é o último raio ótico. Não, o último não. O último dos comuns. Lentidão. Esse é chato. Ok. Salvaguarda destreza, CD 65. Mas aí, pode jogar? Joga. A gente vê o que é primeiro. 2. Cone. Pega todo mundo. Não tem diferença do 2. Tem um negócio de invasão. Vocês estão próximos, né? Formação bola de fogo. Eu só falo assim, ó. Abre o olho aí, ó, filha da puta. Tô aberto, tem um cone de magia. Não, diante de magia. Mas eu vou anular o efeito de vocês. Que nosso. Ué, vocês estão na minha frente. Olha quem tá usando magia. Eu fico na frente. Eu sou mago. Vem do ladinho. Eu sou mago, mago se posiciona como. Ok, só aguarda as 3 a CD 65 pra não ficarem lerdos. Eu vou na frente e já ativo com o. Absorver. Jogo e abro magias. Ok, você abriu o olho de magia, beleza. Salvaguarda, continua. Vê. Não anula. Não disse que eu anularia, porque eu fiz essa. Certo. Depois disso aí. Ok. Então, olhem o teste. Destreza. Quem falhar, me avisa. Ah, eu tô usando o anel de evasão. Olha aí. Qual que é a CD? Vou passar no teste. 65. Anel de evasão não cancela isso. Não, anel de evasão é quando tem dano que pode ser reduzido a metade, aí ele funciona. 21. Ó, 28, vai. Tem a Lisbeth, agora você soma. Deram sorte pra caramba. A pessoa sai tudo raio da morte. Caramba. Destreza é o único que eu não tenho salvaguarda, não tenho proficiência. Não passo de jeito nenhum. Você tem vantagem, não adianta ainda. Não, joga o dano do raio da morte, é um. Toda magia tem dano mínimo, né? É? Não, de vocês. Só nosso? É. É benefício pros jogadores só. Destreza tem o. Acho que era o bom. Não, então, mas senão eu vou começar a dar dano máximo com os NPC também quando cair Kim. Salvaguarda e Constituição, eu tenho mais de destreza, eu tenho mais 6 de bônus. Aí que a gente faz. Não passa uma nem a pau. Na sessão, na hora que a gente for começar o combate com o Grande Mãe, entendeu? Isso aí são os deuses de Arton que influenciam vocês, estão influenciando vocês. Vocês estão a nos fudendo, seus filha da puta. Mará, vai tomar um cafezinho, Mará. Vai sair daqui, Mará. Que vai tomar um café. Vocês estão muito desesperados, fiquem calmos, calmos. Sem causar dano. Filho da puta, vem aqui, ó. Você nasceu aqui que você vai ver. Ok, Murray ficou lerdo então? Murray e. E Anix e Murray lerdos. Vocês só podem. Ou ação ou, não, ou ação ou bônus action. Vocês não têm reação. Mas anda. E. Anda aí. Anda. Destreza. É. Menos 2 no CA. Não, se anda é o que importa. Imunidade regride pra vantagem. Imunidade regride pra vantagem no teste, olha. Eu não sabia dessa. Tá na nossa frente, né? Ah, vai ser flipado. Não, mas não reduz a deslocamento. Eu acho que reduz, não? Você reduziu. Opa! Vai ser chutado. Vai ser chutado. O que você tá me chutando? Eu tô com meus músculos enrijecidos. Tá trabalhando na fila. Amor. Então usa alguma magia. Joga das inteligência. Mano, a gente vê aqui. Esse é o canto esquerdo livre pra passagem. 19 de... 19... Ok, beleza. Você tá sob magia lentidão, você não tá petrificando. 33. Pega a magia pra mim. É menos falso, 33. Só tá lerdo. É. Não tá dando pedra, né? Bagulho de lentidão, eu pego. Não precisa ser tão chato. Hã? Espera, funciona? Realmente que na coisa, se na lentidão, sim. Sim. Então. E ele usa. Calma aí, já vou corrigir. Pronto. Que é um experimento. Pronto. Agora olha pra mim também. Amor, não é olha pra mim também. Não, só é passa aqui agora. Olha pra mim também. Mas é. É só quando tiver um medo. Falando em câmera lenta. Ok, tem mais 3 ainda. Por exemplo, eu tô sob efeito. Pega o seu olhinho de magia e te olha. Mas é, mas você ficar tipo olhando pra sua mão, por exemplo, você vai anular. Tem mais 3 ainda. Sim. É 1,95. Nossa, quase. Que é. Dispara na direção de vocês, forma uma muralha de gelo à frente de vocês. A gente joga muito. Congela tudo. De fogo, derrete a buraco. Não esquece que meu último magia tá aberto, agora eu tô na frente. Certo. Tá. Ok. Eu vou dar uma machada. A gente vai revelando, tipo assim. Por que machado? Depende de quem que vai resolver o problema, a gente vai pondo na frente. Peraí, seu campo de magia. Não te usa. Mas não é ruim dizer. Eu sim, eu não falei, não te. Não se sobrepõe ao campo de magia da Grande Mãe. É como se você fizesse um Dispel Magic nesse caso. É só jogar um teste de inteligência. O campo dela é superior ao seu. E a CD vai ser mais 3. 15 mais 6. 21. 15 mais 6 são 21. Mais o nível da magia. Slow é que nível? 3. 3. Então 21 mais 3, 24. Mas por que eu tenho que jogar isso daí pra cancelar? Porque é o campo de magia da Mãe. Da Grande Mãe. Não, o campo de magia dela é superior ao seu, então. Sim. O seu é. É... O campo dela é um campo anti-magia. Oh! Onde? Ah, mano, ó. Vira o Onix de volta, mano. Só dessa forma de então, volta. Eu tenho um pouco pior, eu tava querendo guardar. Não, eu vou gastar. Você tem 2, né? Tem 2 já? Quer dizer, ainda? Ainda, parceiro. Foi ela, não foi você, mano. Pelo amor de Deus. E vou gastar a inspiração com essa... Vou gastar a inspiração. Pretinho vai sair 3, você já sabe. Ô, Xão, você tá com a... Eu tô com 5. Mas se fuder, velho. Tirou 3. Caralho, Chan. Ué, velho, você tá com a maldição do 3 aí, caralho, mano. Caralho, Chan. Mais 14. Tomando um rabo, Chan. Por um, velho. Tá slow ainda. Tá slow. Não, tá slow a cabeça da minha rola. Vai se fuder. Pronto, passei. Tomando um rabo. Eu tô slow aí. Se prepara. Não tá mais slow. Tomando um rabo. Não tá mais, então. Ok. Você só tira 3, mano. Caralho, velho. Só 3, mano. De todos os dados possíveis. Vamos jogar. Vamos jogar GURPS, gente. O GURPS é da hora. Vamos jogar GURPS, porra. Porque é. Muralha de giro. Se forma um Murin, vai. Ah, e derrete ela e passa. Poder de ronda, não vou nem pedir teste. Só encostou o machado ali e já derrete. É 25 de vida, muralha de gelo? Não, é essa. Vai ser 50. Não, ok. Murin ele vai e consegue derreter. Aí depois é o 3. Sai 95 por 3. Fui bem. Ah, ok. E por último, o 25. Ah, já imagina o 25. É que a gente tá passando por vários locais, né? Parece umas Olimpíadas do Faustão, essa porra. Tomando rabo. Mano, o pior é depois a gente voltar. Não, é só dar TP. Né? Bom. Tá. Todos vocês, uma salvaguarda de sabedoria. Dificuldade 65. Se ele, você joga com vantagem tripla. Ok. Tá porra. Nada. Não, é porque provavelmente é metamorfose. Eu também sou metamorfose. Se for esse o caso. É, eu também. Celerim pode jogar com vantagem também. Todo mundo é. Então, se for metamorfose. Não, mas eu sou a raça metamorfose. Ah, eu, tá. Eu não só faço metamorfose. É... Anix também pode jogar com vantagem. Sabedoria? Mas se ele é vantagem tripla, você é vantagem. Sabedoria? Murin. Senta no quiabo e chora. É magia? É magia. Bom, eu tenho 20! Adiciona alguma coisa? Eu tenho 3, tá vendo? Não, eu tenho 20 também. Jogaria com vantagem normalmente e adiciona mais 5. Amor, tu pega a cartinha? Pega a cartinha. Ó, eu tenho mais 5 aqui. Essas cartinhas vocês peguem e guardem pra próxima sessão. Essas vocês não vão devolver dessa vez. Eu posso jogar alguma melhor? Não. Amor, a gente sabe o que é a magia? Você pode devolver essa carta e sacar outra, não escolher. Ó, tirei o 20. Tirei o 20. Boa. Pega a cartinha. Mas a gente pode usar agora. Deixa eu ver que eu pode usar agora se quiser. Se não for usar agora, guarda. Porra. Ó. Passa automático? Não, ele rola. Se, não, mas eu não passo. Se não for usar agora. Se não for usar agora, vocês podem guardar para a próxima sessão. Ou devolver a carta e sacar uma nova. E ficar com a nova. Alguém ficou. Alguém passou. Não passou por 5 pontos? Gente, eu passei por 20. Sabedoria. 41. Passou. Ah, não, não, passou não, é 65. Ah, tá fácil. Viajei. Eu posso devolver a carta e pegar outra? Pode. E agora? Usa ou não usa? E fica com a próxima que você pegar. Não gastei nenhuma hoje, eu gastava resistência lendária. Ok. Passou? Passei. Beleza. Quero ter a minha ficha por mais uma sessão. Ah, interessante essa carta. Tá, eu tirei, eu fiquei com 30. Eu também não, eu tirei o 20 e não passei. Caralho, foda. 39? É, não. Aí eu teria que gastar aquele 70 lá pra passar. Ah, não, mas aqui não compara, tem 70 pra mim, né, cara? É. Tá, alguém mais passou? Não. Só se ele. Se ele passou? Passa. Beleza. Vocês vão correndo, vai raio e vai cone. Eu preciso nem gastar, eu tirei 20. Absorvi. Quanto acho... salvaguarda? Esse não. Esse não? Não, esse não. Esse não, porque não é mirado em você. É tipo muralha de gelo, esse não vai em você. Mas vocês vão correndo e vocês olham, viram uma curva assim no túnel e de repente vocês dão de cara com uma centena de beholders com seus olhos centrais fechados os raios assim, dos raios óticos, todos mirados em vocês, e vocês notam que só tem desintegrar e com runa ativa. Só que Ciere, você olha, Celerim, você olha e você vê através desses beholders, todos eles são translúcidos. Ilusão. Ilusão. Na nossa cara. Ilusão programada. Primeira vez que eu vejo essa magia no jogo. Qual é? É ilusão programada. Ah, chama ilusão programada. É, é uma magia que é literalmente magia de mestre. É a top master das ilusões. É. Guiltespin. O que vocês fazem? O que vocês dois fazem? Uma centena de beholders. Eu seguro, volta. Pode ir. Não, é ilusão. Eu vou fingindo que eu tô desviando os raios. Ok. Um monte de raio. Eu tô com o meu olho ativo, eu faço assim. Sobe o beholder. Joga a inteligência. CD 24. Não. 20. Não some. Não é ilusão, você tá louco? Segue. Tô vendo? Segue nós. Se quiser fazer uma certa bacia, também é da hora. 30 desintegrar em você. Eu volto, aí eu pulo. Mur, vai na frente. Eles são loucos, Mur. Eles estão acertando um raio. Vai na frente que eu vou te dar cobertura com o meu raio anti-magia. Vai na frente, Gui. Eu vou trazer. Mais que ela seja louca. Palavra dela. Ok, que top, inspiração. Inspiração. Eu falo assim, Anix, fecha o olho e vem. Assim ele vai, aquele monte de raio acertando ela. Eu tô na frente, eu vou na frente. Na frente do Anix. Eu vou igual o Neil do Matrix pulando. Curva, curva. Anix, fecha o olho e vem. Bom. Anix Carla Zambelli. Mirando na parede. Zambelli. É a deputada. É a deputada. Ah, cara, eu tava falando. É verdade. Eu correndo com a armada atrás do cara, né? O cara entrou na padaria e ela aqui assim, ó. Na parede. Travou. Ele NPC deu lag, sabe? Ele tá na Matrix. Que isso, né? Eu tenho que. Só na internet aí, tá me zoando. E aí, tomando dano? Inferno. E aí, o que aconteceu? Vocês vão passando, eles vão passando, tomando raios, né? Quando a Ciere e o Celerim atravessam, aí vocês conseguem ver. Eles atravessando e fica translúcido. Aí vocês interpretam que é uma ilusão. Passam com tudo por isso. Eu vou dando um sobagata ali pra guiar no raio. E por fim, por trás de vocês, vem um cone de frio. Esse não é ilusão, não! Abre o olho, meu. Só uma guarda de destreza pra reduzir o dano à metade. Agora o anel de evasão pode funcionar. Dificuldade 65. Anel de evasão. Ele vem de trás da gente, a gente passou um problema também de trás. Eu posso usar essa minha reação pra erguer uma muralha de energia? Com um ponto heróico. Porque a muralha de energia não é a reação. É de trás dos beholders que tá vindo, não é? Não, de trás de vocês. De trás de nós. A gente passou um corredor saindo de lá. Atacando sempre na traição. Não, não tem ponto heróico. Primeiro. É, o que é? Destreza. Destreza. Só aguarda assim. Ué, eu falei. Ué, eu vou jogar, vai continuar um outro 20. Vai continuar um outro 20, né? É. Metade só. Não foi um 20, foi 10. Mas eu uso o anel de evasão, uma carga. Eu sou o único. Boa, amor. Só pra ver se eu pego o 20. Apesar que eu não sei se eu consegui. Alguém absorveu ou refletiu essa agora? Não. Na hora do calor. Já tem os previos temporários que o Eri me deu. Deu 46. Passou mal, hein? Todo mundo falhou então. Todo mundo falhou, amor. Ok. Um pouquinho, só 15. Esse é um Pokémon retrô. 20. 30, 40, 50, 60, 70, 89. Gastei um ponto heróico. 90. Fala o D6. Adicionou um D6. Eu vou adicionar um D6. Isso é só mágico, né? Um. Os dados nunca mentem. Isso é mágico. Então eu tomo 45 as armaduras. E 45 armazenadas. Eu com um temporário. Eu também tomei 45. Não. Peraí. Eu tinha tomado. Quanto foi o outro que eu tomei? 50 aí? Por enquanto eu tô tomando uns temporários. Então, tinha tomado 54. É? Falei que o próximo que vem ele absorve. Primeiro dano eu tomei 54. Ok. Certo, agora mais 45. Agora que vai acertar o PV, já sai temporário, você tem sai tudo. Sim. Vocês vão indo e tal. Esse cone de gelo joga vocês pra frente. Eu tenho 99 de dano acumulado já. 99 de dano acumulado? É gelo, não é de vento junto, não. É por causa da armadura do Sim, sim. Vai com vento também esse gelo. 4. Vai com vento. Quem falhou no teste? 2, 3, 4. Todo mundo falhou no teste? Então é um D4. Joga um D4, alguém. 1. Aí eu usei o anel de evasão, então não é contra a falha. Ah, é o Murin passou, né? Usou o anel da evasão. Já caga o anel da evasão pra passar. Então eu reduzo um quarto, porque eu já reduzo o dano. A Sierra, né? Vem aquele cone assim, pega vocês por trás, assim, meio na lateral, assim, né? Joga vocês pra frente. O Murin, ele se curva assim, aciona o machado, se protege do negócio, passa por ele assim, conforme ele se curva, vocês três são projetados pra frente, aí a Sierra corto. Pega de lado e ela é jogada com tudo assim na lateral do túnel, ela sai voando rolando tipo R2-D2, tromba na parede. Quando você tromba na parede, Sierra, você tromba com uma violência tremenda, tremenda. Você vai tomar o dano, só que em D6 pela violência de impacto. Não vou nem contar os dados, vou jogar esses que estão na minha mão e foda-se. É, porque essa arma tá muito grande. Não, mas foi com força, né? Foi até o. 10, 20. Eu sei, filho da puta. Ele tá só rolando. E 2, 44. Passou? 44 pontos de dano de impacto. Não. Não. Ah, você tá em forma de elemental. Em forma de elemental, é isso que eu ia perguntar pra você. 22. Esse você toma. Esse eu tomo. Esse você toma. O negócio pega você desprevenida, tá? Enquanto você tá sendo congelada pelo cone de gelo. Certo? Você vai girando. Você vai girando, né? E acaba se destransformando. Quando você se destransforma naquele turbilhão, você bate com tudo na parede, é ferida e a parede desmorona sobre você. A parede já tomou um pouquinho mais. A parede tomou um pouquinho. A parede também tomou dano. É 120 que ele estoura, né? 50. 150. Mas não está automático, tem que acabar o turno. Então vai longe. Será? É. Será? Será que eu reduzi o turno? Metade eu reduzi o turno no quarto do rio. Desmorona a parede, você olha pro lado assim, tá grande de manhã. Opa! Por que ela pensando nisso? Mas a galera achei um atalho! Ó, se eu quiser, só. Porra. Se eu quiser, tinha atravessado isso aqui logo. É, amor, você tá gritando hoje, eu tinha que brigar. Não ser esmagada por pedra. Aí não. Caramba, não tem uma imagem do que vocês encontram? Só tem a descrição. Vai a descrição mesmo. Vai ser a descrição mesmo. Bom. Quando a parede desaba, revela uma caverna oculta atrás daquela parede. É uma caverna que vocês notam que ela foi escavada como se fosse um reduto de fuga. E o que vocês encontram nessa caverna aí, conforme ele vai levantando os escombros e voltando à forma de elemental de magia, o que vocês encontram ali é uma estátua. Um outro troféu de Beholder. Uma única estátua de um velho. Um velho com o corpo arqueado para frente, a perna esquerda dobrada, a perna direita atrás esticada, como se estivesse correndo. Numa das mãos tem um cajado, a outra mão está à frente e cheio de anéis nas mãos. Barba longa, cabelo comprido, meio calvo assim por cima, e a mão esticada assim, paralisado eternamente, petrificado nessa posição. Vai pegar os anéis. Vou salvar o homem, mas sai da frente. Não, claro, vai ser uma magia. Vai ser uma magia ali. Tô ciente. Olha ele entrando na frente. Ó, que agora porque parou de vir raio. E nesse momento, quando desaba tudo, né? É um momento breve assim que param de se projetar raios em cima de vocês. Eu vejo o tiozão lá. E vocês conseguem, quando desaba tudo, né? Vocês veem aquele local, é um refúgio pra vocês se esconderem temporariamente desse lugar e repensar o que vocês vão fazer. Então todos vocês correm pra dentro daquela caverna ali e os raios, os olhos param de atacar vocês momentaneamente. Tá. Antes eu guardo pra próxima sessão. Pode, pode. Não posso ter visto depois. Ok. Não vou rolar. 73. Ok. Pode ser. Acho que eu vou ativar uma forma de... Ai, esse frio, tá parecendo um manches, meu Deus, velho. Viu, pai? Bola de fogo, né? Não. Não. Ah, você viu? Vamos ver quem ele é. Dá um spell. Né? Dá um spell. Fica... Rola. Não me é estranho. Mas já tá descongelando o cara, meu Deus. Posso fazer um... Sai da frente. É, eu vou descongelar, fazer, mas... Ninguém na frente ali que vai tomar magia. Um teste de história. Tem teste que de sabedoria. Ou carisma, depende da classe que você tá usando. Eu tô olhando o tiozão. Um teste de história também. Flash Stone, que nível que é terceiro? Seis? Seis. Ok, então é. Sete? Se perde na animais. Não é da grande mãe. Na real, eu já tô com o olho anti-magia ativo, eu tô olhando pra ele. Não é da grande mãe, mas é... Sexto, né? Isso. Mais 5, 11. Ah, passou já. Mais 10, 21. Mais... Sei não, tá meio mais pra lá do que pra cá, né? Por quê? Ah, não, tá. É só vir o 5. É 10 mais nível da magia, né? Isso, normal é. Então é 15 mais nível da magia... 21. 31. Ah não, vocês estão 3 níveis pra baixo, então dá 31. Então 31 vai cacetado, passou. Então passou, de qualquer forma. Passou. Passou. Por 2 passou. É 19 mais 13. Você se levanta, dissipa magia, né? Ele cai pra frente. Desintegrar! Desintegrar! Calma aí, acabou, amigos! Gasta! Pega o slot! Bola de fogo! Pode jogar, eu sou imune. Mas não tá canado, tô com o olho de magia virando nele. Ah, você tá com o olho de magia na direção dele? Eu acabei de falar. Não ouvi, desculpa. É que você tava falando. Desintegrar! Desintegrar! Droga! Calma! Bola de. É que a hora que eu tava. A hora que eu tava fazendo o teste de magia, mas eu tô com o olho nele. Calma aí! Ele. A paredinha tá aberta, não precisa. Tentando desviar do Onix, do olhar do Onix. A gente é amigo, a gente não tá aqui pra matar ninguém. Calma, respira. Vocês não são escravos dele? Não, ele é nosso escravo. Ah, brincadeira, ele é nosso amigo, ele não é assim. Não tem taculada não. Me transforma. Ele olha ao redor, né, meio assustado. Põe a cabecinha pra fora da cama. Cuidado com os raios. Vai não. Cuidado com os raios. É esse aqui. Ele tem um olhar meio esbugalhado. Ele chega perto de vocês. Ah, a gente era bem, qual é? ele talvez não. Ele olha. O Murren está em que forma? Tô de lobo ainda. De lobo, ele olha pro Murren, olha pra Sierra, aquela coisa estranha, aí, o Anix, tá olha o Silerim, o Griel e a Lisbeth. É, dois elfos humanos. É. Então, a gente é estranho. O lobo, né? O elemental, o Griel. Quem são vocês? Ele pergunta pro Silerim. Ah, prazer, eu sou o Silerim Corriventos. E esses daqui são os meus amigos. Você é amigo de um olho tirânico? Ele é um elfo também. O... Não, não é não. Se transforma. Pra saber quem que ele seria ele na história. Quer essa história? Se ele for alguém vai conhecido. Vai que o rosto é conhecido, né? Ah, vamos lá. Vamos tentar, né? Todo mundo quer saber quem é o velho. Mas porque eu tenho que falar mais ou menos. Celerim corre ventos, o que você faz aqui? Ah, nós no momento estamos... atrás da grande mãe. E de onde vocês vieram? Atrás da grande mãe? Ah, tem um objeto que nos pertence. 29. Pra saber quem é o carinho. Falhou? Nós somos de Arton. Você sabe falar? Arton! Sim, já ouvi falar. Ai, tá garoto bom! Não, tenho quase certeza, mas acho que eu conheço você de algum lugar, de algum livro. Eu vou me transformando enquanto falo. Se transformou? Cancelou a antimagia? Não. Não disse que eu cancelei a antimagia. O olho da testa tá aberto, bate, né? É, okay. Eu dou 57. Você começa... Quando é o seu? 60. Vocês começam a olhar pra ele, o jeito que ele tá vestido, se portando... Lembra você do Stalud, né? Conheceu o Stalud? Conheci. Eu já ouvi falar dele. Não conheço, mas já ouvi falar. Ah, não vou ser mentiroso, rapaz? Já ouvi falar, sim. Eu sou mentiroso. Ele tá falando a verdade? Mordei quem? Não, mas já ouvi falar dele também. Já ouvi falar todo mundo. Ele já visitou o Sigil algumas vezes. Quem é você? Eu sou o Ronasek. Tá trollando que é tu que fez o livro do Beholder! Peraí. Mentira. Delta. O Draconato lá que tem um livro dele. É um amigo dele. Não, não é estudioso. É o cara que fez o livro do Beholder. O amigo dele procurou esse cara. Ah, é verdade, pode crer. E esse cara veio aqui. Fazer o quê? Colher informações. Na verdade, você é petrificado, né? É, aconteceu, né? Acho que você conhece essa pessoa. Não, o amigo dele. É. Nunca vi mais escamoso. Não teve alguém que procurou você pra saber que tinha um amigo dele que tinha sido petrificado aqui? Um clérigo. Isso! E ele não conseguiu despetrificar e eles deixaram ele aqui? Eu esqueci o nome dele também. Eu também, eu não lembro. Muitas pessoas me procuram. Mas é específico de Beholder. É que você fez o livro de Beholder, né? Eu sou uma autoridade no assunto. Exato, cara. Eu estava aqui coletando mais informações quando fui atacado e vim fugindo pra cá e vocês apareceram do nada. Onde está o Beholder que está me atacando? Pra falar, você está petrificado aí provavelmente há algum tempo, parceiro. Menos de 200 anos, porque você teve uma conversação. Ó. Menos de 200, ó. Tá velho, mas não tá morto, hein, amigo? Ele estava petrificado? Tava. Maldição! Magos não são bons em constituição. Né? Ainda mais sozinho, físico, né? Vigor físico, a pedra é muito forte. Então o shape dele, igual ele falou. Droga! Droga! Perdi o dia de promoções na ala da donzela. Em Sigil, já ouviu falar? Ah, é Cidade das Portas? Claro que já, a gente já teve lá. Sério? Sério! Oh. Eu faço parte dos sensitivos agora. Mas a prefeitura mudou um pouco, viu? O quê? A prefeitura mudou um pouco. Agora o imposto tá alto, assim, a regente tá meio brava. Sério? Desculpa dele. Você irritou a dama da dor? Cara, mano. Não, algumas coisas aconteceram. Muita coisa aconteceu. Imagino. Esse tempo que você ficou petrificado. Eu não sei de nada, eu tô isento disso. Isso é novidade pra mim também. Você não está isento, você é um beholder! Viu? Mas você não gosta de beholders? É claro que não! Então quem gosta dessas criaturas endemoniadas? Na verdade, caóticas! Personificações do caos! Na verdade, eu sou elfo. Acontece que teve um... E esse olho aí? Ele comeu. Poxa. O quê? É uma longa história. E existem beholders legais. Mas não tipo, precisa... Ele enfia a mão assim na manga do manto dele, o manto do mago cinzento, né? Puxa um tomo assim. Enfia a mão assim do outro lado. sai uma pena, ele abre o tomo assim, ele faz um gesto assim, a pena fica em pé. Faz e... porra nenhuma, tá com o olho de magia. Ah, você ainda? Você perguntou. Ok. Ele faz um gesto e não acontece nada. Ele. Dá pra você desativar isso? Por enquanto não. Maldito. Por que, maldito? Por que está cancelando minha magia? Mas. Essa é a intenção. Calma, você já está sendo mais hostil. A gente só quer. Hostil! Eu só quero anotar a sua história! Eu sou um pesquisador de Beholders. Como assim você comeu um Beholder? Isso não faz o menor sentido. É justamente o contrário. Os Beholders comem as pessoas. Na verdade, esse aqui não é um Beholder qualquer. É o primeiro dos primeiros. Puta que pariu. Mas assim, ó. Como você comeu o Xamal? Você me conhece? Sabe? Me conhece. Você conhece ele? Claro que eu conheço! Eu sou autoridade! Beholders! Ah, mas só que esse autoridade você conhece todo mundo! Quase! Pelo menos o primeiro tinha que conhecer, né? Ele ganhou a queda! Puta que pariu! De novo! Vamos fazer assim! Ele faz um gesto assim, ó! Ele faz um gesto assim, e aí ele. Me conta sua história! Desgraçado, era pra ter surgido um banco de terra aqui. Dá pra desligar essa bosta desse olho? Entendo. Na verdade é que a menina aqui, ela gosta de... Ele fecha o tomo, enfia assim por debaixo da manga, guarda a pena. Ela gosta de ficar despertando os outros. Só que a gente tem que chegar até a grande mãe. Tô salvando. E a pena tá perto. Tudo não. Bem. Eu sei. Você quer acompanhar a gente lá? Sério? Ele tá quase morrendo. Queria falar, não, mas tá meio velho. Ué, não tem problema. Eu sou um mago. Ué, e você é novo? É mago novo? Magos não ficam velhos. É, eu nem sei mais de mim. Eles ficam sábios. Desculpa. Eles ficam idosos. Nunca velhos. Ele é muito, muito, muito sábio. Muito assim, viu? Tipo aquela na árvore. Seu engraçadinho. Engraçadinha. Ah, como que eu vou saber? Eu voto normal. É só olhar a voz. Engraçadinha. Não, mas eu voto normal. Você sabe onde que tá exatamente a grande, não? Sim! Então leva a gente lá. Não! Por que não? É perigoso. O que você sabe sobre ela? Vamos lá, ajuda a gente. Muitas coisas. Então começa a falar, parceiro. É uma desgraçada poderosa pra caramba. Alguma coisa pra gente ajudar a gente no combate. Isso, muito sábio. Viu? Muito sábio. Tá sabidando pela boca. Ah, minha garganta está seca, eu estava petrificado. Quer água? Sim. Obrigado. Ele toma um golão de água. É pinho. Agora eu olhei isso daí e fecho o olho. Fechou o olho? Sim. Quando você fecha o olho, ele olha pra você. Pronto, sua magia voltou. Obrigado. Só do fato de você ter tomado da água do cantinho dela, sem saber quem ela é, já diz muito. Droga. Cometi um erro. Está envenenada? Não. Não, eu sou legal. Criticar. Talvez. E por que ele falou isso de você? Não, de você não, de qualquer um. Porque somos estranhos. E você aceitou tomar... Meu amigo. Meu amigo. Estranhos. Olha ao redor. Mano, e a gente acabou de explicar pra ele, o mínimo. Vocês são as criaturas mais normais, apesar de você virar um Beholder, dela virar sei lá o que, ele ser meio dragão. Por que essa mulher é dourada? E esse lobo gigantesco? Vocês ainda assim são as criaturas mais normais deste plano. É. Depois de mim, claro. Não, você é muito, muito sábio. Sim, eu sou sábio, de fato. Mas eu não conheço tudo. Sua história, eu gostaria muito de ouvi-la. Tomo, pena. Não, a gente tá com pressa. Sentou. Conte-me sua história. Não. É longa demais. É muito longa. Sim. Quer que ela conta? Ela tava no meu plano, não sei se ela tá lá ainda. Não. Então conta. Pra que tem que saber da minha história? Não. Gente, não é pra ter essa, vai ficar com a história. Gente, olha eu aparecendo. Eita, porra. Eu tô com o bagulho ativado ainda, Jeff. Eu abro de novo. O olho ativo já acabou de magia. E a aura tá ativada. Parceiro, não quero falar nada, mas tá... Droga. A grande mãe está se manifestando aqui. onde que ela tá. Depois a gente conversa sobre isso. Vocês vão ter tempo pra conversar. Por que vocês querem ir até a grande mãe? A gente tem que ir embora daqui. Tem um objeto que nos pertence. Deixa isso pra lá, você compra outro objeto em qualquer lugar. Sigil, no mercado Sigil você compra um outro objeto desse. Mas dá pra comprar. Todos os objetos são, mas você pode comprar todos eles no mercado Sigil. Então a gente tem que salvar o universo, que ele tá se desfazendo. E a gente precisa de uma parada que tá com ela. Você tem que dar logo essa notícia assim pra cara, mano. É que eu vou fazer o quê? Ele não quer ajudar, eu tenho que falar a verdade. Você acabou de verificar o cara, mano. Pode ser que ele tá preso. Exatamente assim, a gente vem em busca disso, a gente não pode sair daqui sem isso. A gente não quer derrotar ela, a gente só quer pegar o que tá com ela e vazar. Exato. Eu devia ter colocado ele no teu pano, deixado seus passarinhos cagar nele e depois despetrificar ele. Ah, saudade. Tá, mas que objeto tão importante. Eu garanto que eu posso arrumar um outro pra vocês igual. Da testa. Você já viu ela? Que testa? Dela? Esse, ela tem. Ele é, verdade. É uma runa. Tá, uma runa, eu tenho várias aqui. Eu olho a do Griel, eu falo assim, tem várias? Tipo uma dessa. Tenho. Ele enfia a mão no bolso sem tirar. Olha quantas runas, olha. Toma, pode escolher, pode ficar com as que vocês não quiserem. Não é nenhuma dessas. Não é nada importante, né? Certeza? Nenhuma delas. Eu quero saber se é alguma importante nossa. Não. Não, é runa comum. Não. Pensa se ele arranca do bolso três. Então! E aí? Vai, né? Porque até então, né, ninguém sabia. Mostra três pedras rúnicas pra vocês, mas nenhuma delas é a não, das runas médias. Essas runas não... Uma primordial. Dessa primordial. Dessa primor... Quero da criação, é isso, né, Ciro? Não, é primórdio que ela tem. Ele vai querendo... Não, ele vai pesquisar pelo livro. Ele já ouviu falar disso. Tá no livro dele, tá? Claro que sim, a grande mãe é um olho da... Pronto, mostra a runa da minha mão pra ele. Porque ele já... Como essa aqui? Nossa! Poeira. Pois a gente petrificou isso aí. O lobo fala! Agora que você percebeu. Ele não é lobo, ele é um meio orc. Todo mundo aqui se transforma, ele é meio orc. Eu sou um metamorfo. Ah, um bando de metamorfos, ótimo. Isso, meu cara. Faz mais sentido, né? Como essa aqui, e vocês veem um desenho da runa do fogo. É papel psíquico. Isso! Eu boto minha mão do lado. Assim, a gente acende. Essa? Eu boto minha mão do lado. Puta que pariu, duas vezes. É, a gente quer a que ela tem. É, só que em vez de dois, são 24. Isso. Ela tem uma. Eu tenho várias. Preciso mandar uma carta para Mordenkainen. Não, depois, a gente fala com Mordenkainen. Sim, ainda tá com pressa. Depois vocês sabem o que é isso, então? Claro. Sim, sabemos. E o Mestre também já sabe. Puta que pariu. Verdade, que os três estavam conversando. Vamos sair, onde que ela tá? Vem, vamos, porque eles já estão começando. Tem certeza que temos que ir até ela? Absolutamente. Assim, vamos fazer. Sim. Assim, ó. Ela está com uma dessas pedras? Sim. Tá. Está. E não é nenhuma cópia igual a que ela mostrou, é a verdadeira. Tipo a do Griel, assim. A pedra pra mim, né? A gente mostra o peito do Griel. O peito do Griel tem uma runa, né? Aí ele, puta que pariu cinco vezes! Puta que pariu cinco vezes! Essa é de verdade. Não! Puxa, né? Repuxa! Nossa! Reconstrução! Gente, tá nascendo mais, eu já vou saindo daqui. Me digam somente uma coisa. Meu campo. Essas pedras são realmente as coisas que criaram o universo? Sim. Puta que pariu 10 vezes! Vamos até a grande mãe, então. Bora, garoto! Ah, você acha que não precisa, né? E o Iro? No Dragonborn? Aí ele, puta que pariu de novo! Era só pra você reconhecer aqui, ó, o autor do livro. É, você me pediu o autor. Volta! Você tentou morto. Volta! Não, não se conhece. Bate palminha, dá mãozinha, dá um brabejinho. Ronassi, que te seguiu. Ajuda vocês, guiando vocês em direção à grande mãe. Tá, então eu chego mais rápido. É, se ele puder comentando alguma coisa sobre ela pra ajudar a gente no combate. Sim, né? vai comentando. E provavelmente jogue, a não vai jogue alguém, algum de vocês com um D4. Ele tá no tomo cara também? Não, ele não tava. No tomo qual? Tomo cara. Pô, oh, peraí, gente. Ah, não, eu procurei ele. Ela procurou, não achou. Eu procurei ele, ó. Três. Três? Perfeito. Só falhava se tirasse um três vezes. Agora a gente achou o grande mãe. É o último dado. Você chega num local. um túnel que se alarga para passagem de um beholder de proporções gigantescas. O senhor dá iruído nele, né? Não, é pra ajudar. A profusão de olhos é absurda. E subitamente os olhinhos, eles param de atacar vocês. Eles não são mais alvejados por aqueles olhos. Eles só ficam observando vocês conforme vocês vão passando. No final desse túnel, ele se abre para uma câmara imensa. Tudo está escuro nessa câmara. Sombras se deitam nesse local profundamente. Uma escuridão tão opressora, quase tão opressora quanto aquela do campo antimatéria que guarda o painel que dá acesso à chave de bronze. Um lugar bizarro, assustador. A única fonte de luz que vocês veem nesse local é um brilho pequeno no meio da câmara, que se destaca no meio daquela escuridão, formando um símbolo, uma runa, a runa do primórdio. Ronassi que fala pra vocês: aí está a câmara da grande mãe. Ela assume a forma de um beholder enorme, mas isso é somente o avatar dela, pois a grande mãe é na verdade este plano todo. E droga, acho que ela já nos viu. Preparem-se para rolar a iniciativa. Fim da sessão. Puta que pariu! 20 vezes! Ok, vocês estão na câmara da grande mãe. Ou seja, para o bem e para o mal. Muito fodido. Está muito. Fodido!